agradecer muito ao doutor, que também é rico, portanto, que é uma vantagem, que se disponibilizou para abordar connosco quatro temáticas importantes para a gestão dos recursos humanos. Esta primeira começa a ser percebida por ser a questão que se prende diretamente com aquilo que eu chamaríamos, digamos, na cena do que a OIT designa de trabalho decente, aquilo que é o que fundamenta a relação entre pessoas que se encontram para o ato de trabalho. E normalmente encontram-se no âmbito de quê? E é disso que ele vai falar também, no âmbito de um contrato de trabalho. O contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho subordinado, não é muito claro o que aqui significa, em última análise, mas subordinado significa que deve fazer aquilo que o contratante lhe entrega como caderno de encargos, mas deve fazê-lo em condições de salubridade, em condições de qualidade da atividade de trabalho, e que deve fazê-lo respeitando as regras que estão estabelecidas. Por um lado, as regras gerais do direito, e por outro lado, as regras específicas da área da segurança, higiene e saúde no trabalho. Mas vai dizer que o trabalho subordinado não significa qualquer tipo de trabalho. O trabalho subordinado significa que é um trabalho que se deve fazer em condições que respeitem as regras do direito, obviamente, da ética, do relacionamento entre as pessoas e as regras fundamentais de qualquer país, da própria Constituição. E aquilo que é um pouco a Constituição Intercom estabelecida nos países, através da Organização Internacional do Trabalho. O trabalho decente, o trabalho digno. Não é? E esse é o grande ponto de partida para dizermos que há condições físicas e há obrigações para o ato do trabalho que estão subsumidas, estão contidas na questão do regime jurídico, da promoção da segurança e do trabalho, que não é apenas um adereço para vós, gestores dos recursos humanos, e para as outras áreas que intervêm nas organizações. Esta é uma questão básica. Para já, é passível de intervenção da autoridade para condições de trabalho. É passível de contraordenações. É passível, portanto, de encerramento da unidade, se for caso disso. É passível de contencioso, isto é, de processos que são discutidos onde? Em tribunal. E o Tribunal de Trabalho, como sabem, normalmente é mais célebre, não é? Por um lado. E por outro lado, sofre, pelo menos em Portugal, uma postura que, na dúvida, pró-trabalhador. Não é? O que sequer também não é pior situação e pior situação, enquanto as partes não tiverem, digamos, a adultidade, digamos, a capacidade adulta de abordar estas questões. Hoje, portanto. Sim, senhor. O regime jurídico da promoção, segurança e saúde do trabalho, com o nosso agradecimento pela sua disponibilidade e esperando que as próximas tenham mais afluência, porque hoje temos dois concorrentes. Sim, senhor. Falar de direito e a não juristas normalmente é um bocadinho aborrecido. Tenho essa experiência e então tentei fazer aqui desta nossa sessão tornar um pouco mais dinâmica e também um bocadinho mais apelativa. Portanto, primeiro, quem sou eu? Portanto, sou doutorando em Direito, licenciado em Direito, enfim, o meu percurso tem sido nas áreas do Direito. Exerço atualmente funções de investigador no CEDIS, que é um centro de investigação associado à Universidade Nova de Lisboa, e depois nestes currículos online tem mais informações se tiver interesse nisso. Este ciclo de aulas abertas, como frisou o Dr. Henrique, irá funcionar em três grandes núcleos temáticos do direito e em quatro aulas. A primeira, hoje, esta aula dedicada ao regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. Depois, no dia 27, falaremos do Regulamento Geral de Proteção de Dados e das suas implicações para a gestão de recursos humanos e para as organizações em geral, e depois dois temas de direito relacionados com o direito do trabalho, que também trazem aqui alguma discussão e reflexão para os recursos humanos. Falo da flexi-segurança e do banco de horas. Em termos de metodologia, eu propus que os nossos encontros durassem aproximadamente 3 horas, com um intervalo de 15 minutos, distribuindo o tempo de 60 minutos para uma parte expositiva e 90 minutos para uma discussão de casos que vou trazer nas outras três sessões, que hoje não vou trazer e não trouxe porque Depois de organizar esta sessão, cheguei à conclusão que, efetivamente, de conseguir falar de todo o regime jurídico e ocupar aqui bastante tempo, e ele é tão denso que preferi, para já falarmos dos aspectos importantes do regime jurídico e até em sede de debate podemos depois aventar aqui alguns exemplos onde há a aplicabilidade das questões que aqui vou enumerar. Em termos de objetivos para esta sessão, portanto, a apresentação do ciclo de aulas, a análise ao regime jurídico, nomeadamente a sexta versão da lei 102/2009, que foi republicada pela lei 28/2016, de 23 de agosto. Esta alteração, portanto, à lei de 2009 incorpora uma série de outras alterações e cumpre um objetivo que à frente falarei melhor, de transposição de diretivas. Em termos de metodologia, vou começar por fazer um enquadramento conceptual do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, seguido do regime das contraordenações, como falava o Sr. Professor muito bem, que efetivamente é uma área do direito onde é passível, eu diria, que de três tipos diferentes de intervenção para a resolução de contencioso, nomeadamente dentro do ramo das contraordenações, também na responsabilidade civil, mas também na responsabilidade criminal por parte dos agentes que possam infringir normas deste regime jurídico. Passarei de seguida a falar das obrigações gerais do empregador, do trabalhador, dos direitos do trabalhador, a proteção do património genético, que é uma das variantes que o legislador destacou neste regime jurídico, de seguida as atividades que são proibidas, que estão proibidas ou condicionadas. Faremos depois uma pausa e a seguir falaremos então da organização da segurança e saúde do trabalho, dos aspectos que nos importam para os recursos humanos, e a partir daí fica aberto o debate para então podermos conversar um bocadinho mais sobre estes assuntos. Eu não sei se estão importados em fazermos uma pausa no meio deste percurso, se querem fazer direto e acabávamos isto um bocadinho mais cedo, não sei o que é que pensam sobre o assunto. Portanto, fazemos direto e terminamos um bocadinho mais cedo, é isso, Dr. Henrique? Avança-se depois vê. Exatamente. Sim, senhor. Muito bem. Quanto ao enquadramento do regime jurídico da promoção de segurança e saúde no trabalho, é importante dizer que esta lei acontece, como enquadrou muito bem o Sr. Professor, efetivamente ela acontece para criar as condições de tutela especializada do direito do trabalho. O direito do trabalho é um ramo do direito novo dentro do conjunto do que é direito. Ele surge no pós-revolução industrial e muito na necessidade de regulamentar aquilo que eram as relações de trabalho que se foram criando por força da necessidade de mão de obra a qualquer custo e sob quaisquer condições. O regime jurídico da proteção jurídica, da proteção da saúde e segurança no trabalho veio, no fundo, especializar algumas áreas onde recorrentemente, e não só em Portugal, de resto este regime jurídico faz uma transposição de uma diretiva, quer dizer que há uma preocupação europeia nestas temáticas que abordaremos a seguir, porque são temáticas que transversalmente criam problemas no tecido económico e naquilo que são os recursos humanos alocados a este tecido económico, e que o legislador, no caso português, transpôs nos termos em que vamos falar mais à frente. As diretivas, portanto, só vou fazer aqui um parênteses para chamar aqui o direito comunitário, para dizer que uma diretiva ela tem que ser transposta pelo Estado membro, mas não tem que ser transposta ipsis verbis, ao contrário do regulamento, em que tem uma aplicação direta. Nós, na próxima sessão, iremos falar do Regulamento Geral de Proteção de Dados e estamos a falar de algo que é aprovado no Parlamento Europeu e que é aplicado em Portugal ipsis letris, tal e qual como ele foi aprovado. No caso da diretiva, nem sempre isto acontece. A diretiva, no fundo, faz aprova um conjunto de princípios e de objetivos que o Estado-membro deve conseguir implementar e depois cada Estado-membro vai implementando, enfim, de acordo com aquilo que são as políticas públicas para essas áreas. Portugal, curiosamente, já tem sido, inclusive, sancionado pela União Europeia por não cumprir os prazos para a transposição de diretivas. Esta diretiva O regime jurídico da proteção da segurança e saúde no trabalho transpõe esta diretiva, mas na sua sexta versão ele acaba por finalizar a transposição de um conjunto mais alargado de diretivas e regulamentos europeus que aplicam algumas disposições que efetivamente permaneciam por fazer transposição. A Lei 102/2009 está organizada em 10 capítulos, sendo que o primeiro faz a disposição, o âmbito e os conceitos, o segundo define as obrigações gerais para o empregador e para o trabalhador, no terceiro trata a consulta, a informação e a formação dos trabalhadores, no quarto trata daquilo que são os representantes dos trabalhadores, a relação dos representantes dos trabalhadores, numa analogia àquilo que é o direito do trabalho em Portugal, que é, de certo modo, a par com a Alemanha, que no fundo é o ordenamento jurídico que inspira este núcleo. Nós temos um direito do trabalho bastante vanguardista face a outros regimes jurídicos, por exemplo, já devem ter ouvido falar porventura, na regulação coletiva de trabalho. E este regime jurídico traz normas também de articulação entre o empregador e aquilo que é a dinâmica da própria convenção ou contrato coletivo de trabalho. O quinto capítulo trata a proteção do património genético, o sexto trata as atividades que são proibidas ou condicionadas, de um modo geral, depois o sétimo capítulo trata as atividades proibidas, condicionadas a trabalhadoras grávidas, o oitavo a trabalhadores menores, o nono trata os serviços, a organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, e depois o décimo as disposições de, portanto, complementares, finais e transitórias da lei. Os objetivos que esta lei pretendeu cumprir são, sobretudo, prevenir, formar, educar e informar, fiscalizar e responsabilizar. E aqui nós incluímos todos os agentes desta que estão inseridos nesta relação jurídica de trabalho, que se estabelece entre o mercado, entre as sociedades, as organizações e as pessoas, os cidadãos, naquilo que podem ser relações jurídicas de trabalho subordinado, mas eu gostava também aqui de aditar um pouco o que disse o Sr. Professor, no sentido de dizer que este regime jurídico também se aplica àqueles trabalhadores que, não tendo uma relação jurídica de trabalho subordinada, quer isto dizer que tem uma hierarquia, que tem um patrão, portanto tem toda uma organização, mas que trabalham de forma independente, não é? Os chamados trabalhadores em nome individual. Por acaso, até acho que esta terminologia já mudou, mas são aqueles trabalhadores que passam os chamados recibos verdes. Também estão incluídos, porque também têm que garantir, ou têm que lhes ser garantido, este tipo de disposições previstas nesta lei, durante o momento em que estão a prestar o serviço, seja ele pontual ou muitas vezes rotineiro, à entidade. O âmbito desta lei, como digo, ela aplica-se a todos os ramos de atividade e a todos os trabalhadores e respectivos empregadores. Eu arriscaria dizer que no regime jurídico de proteção e promoção da segurança e saúde no trabalho estão todos os agentes incluídos. Para avançarmos, eu pensei que seria importante percebermos aqui alguns conceitos, ou pelo menos tratar alguns conceitos de acordo com este regime jurídico, como é que ele vê estes conceitos a partir de comuns, mas que para o regime jurídico da proteção da segurança e saúde no trabalho acabam por se especializar. O caso do trabalhador, saber quem é o trabalhador para esta lei. Portanto, como dizia há pouco, é a pessoa singular que, mediante a retribuição, se obriga a prestar o serviço para um empregador. Bom, aqui eu diria que cabem todos os trabalhadores, todos os tipos de relação contratual. O trabalhador independente, que é aquela pessoa que eu mencionava há pouco, portanto, o tal trabalhador que passa aos recibos verdes, não tem um vínculo efetivo ou pelo menos subordinado com alguém de forma duradoura, mas no momento em que presta o serviço, ele está numa relação pontual de subordinação e está aqui também incluído nesta legislação. O empregador é todo o ente coletivo ou singular que, de alguma forma, disponibilize trabalho para outro, para prestação de outros. Portanto, e aqui também cabe tudo. Vamos ver mais à frente que este conceito, entreligado com conceitos como o risco e as proibições de algum trabalho, acaba por funcionar como uma garantia adicional àquilo que é a prestação e as garantias de prestação de um trabalho salubre. o representante dos trabalhadores, portanto, em analogia com o direito do trabalho coletivo, é o representante, portanto, eleito no âmbito da respectiva Convenção Coletiva de Trabalho ou Contrato Coletivo de Trabalho. O local de trabalho, aqui é um conceito importante, porque o local de trabalho, no senso comum, nós diríamos que o local de trabalho do professor de uma cadeira da unidade da licenciatura de Recursos Humanos é o Instituto Superior Miguel Torga. Mas a questão é que se o Instituto Superior Miguel Torga tiver três polos em Coimbra, o local de trabalho deste professor são os três polos para efeito desta lei. E isto é muito importante perceber, até porque em termos de garantias de condições de trabalho, nomeadamente a antecipação do perigo, a prevenção, as avaliações são feitas no conjunto da unidade organizacional e não necessariamente num dos polos da unidade organizacional, daí que o conceito de local de trabalho também aqui seja importante refletir. Componentes e materiais de trabalho é tudo aquilo que envolve a produção do trabalho. Portanto, eu diria que desde o ar-condicionado à cadeira onde nos sentamos, tudo isto faz parte dos componentes e materiais de trabalho para efeitos do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho. O perigo. Portanto, o conceito de perigo refere-se então a uma propriedade intrínseca a uma instalação, atividade, um equipamento, um agente ou outro, tudo aquilo que possa causar dano a outro, provocado naturalmente no âmbito de uma relação jurídica de trabalho. E o risco, a probabilidade da concretização do anteriormente falado perigo. A prevenção, portanto, é o conjunto das políticas que devem ser desencadeadas na organização, portanto, que antecipem os riscos que trata a Lei 102/2009. A auditoria, aquilo que um dos instrumentos que faz a fiscalização, que serve para fiscalizar e para vistoriar, quer interna, quer externamente, dependendo do tipo de organização da segurança e saúde no trabalho. Passados os conceitos, eu às vezes falo um bocadinho rápido, portanto, se for preciso, falo mais devagar. É só uma questão de me alertarem. Esta lei, ainda no enquadramento geral que falava há pouco, incorpora princípios gerais e políticas de prevenção de riscos profissionais. De resto, é o apanágio desta lei, está muito mais voltada para a prevenção e não tanto para a sanção. Quero também aqui dizer que, analisando as últimas duas revisões que foram feitas a esta lei, foram feitas sobretudo para incrementar as coimas, portanto as contraordenações. Portanto, parece que o legislador já pretende não só incentivar esta política de prevenção dos riscos profissionais, mas também, de certo modo, aplicar através de sanções alguma disciplina a esta prestação. Estes princípios, ou dos princípios fundamentais que estão previstos no artigo 5º e seguintes, falamos então de prestação de trabalho em condições de respeito à segurança e à saúde. Eu aqui gostava só de abrir um parênteses para dizer que o regime jurídico da segurança e saúde no trabalho é um corpo normativo independente, o que quer dizer que ele deve ser evocado independentemente de qualquer outro corpo normativo. No entanto, existe uma coisa em direito que nós chamamos a subsidiariedade das normas e, portanto, nós, antes do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, nós temos o Código do Trabalho, o Código do Processo de Trabalho, a própria Constituição, as convenções internacionais e, portanto, tudo isso vem, ou melhor, a Lei 102/2009, a tudo isso, vai beber para incorporar nos seus dispositivos aquilo que são os conceitos, portanto, os conceitos internacionais e de outras normas de promoção da segurança e saúde no trabalho. O que quer dizer que, no campo dos princípios, ou mesmo no campo da aplicação direta de algum dispositivo desta lei, em caso de dúvida, nós vamos ao direito subsidiário, vamos ao Código do Trabalho, grosso modo, mas também podemos ir procurar outro tipo de normas para complementar nos casos em que surjam dúvidas na interpretação e na aplicação das normas da Lei 102/2009. Outro princípio que a lei vai promover é então o dever de assegurar o desenvolvimento económico, promovendo a humanização do trabalho em condições de segurança e saúde. Isto é um dos princípios mais basilares do ramo do direito do trabalho. Obviamente que não é aceitável que ninguém preste trabalho em condições que não sejam salubres, de segurança para si e para os outros. e também que não atentem, isto é uma discussão bastante grande que se faz, que não atentem aos seus valores, às suas pertenças culturais. Em Portugal esta discussão está a ser iniciada, mas em países como a Alemanha, como a Holanda, são países onde se discute seriamente isto, porque há determinadas profissões que em Portugal não estão regulamentadas e nesses países estão regulamentadas e que depois os trabalhadores podem ver-se confrontados com, não diria a imposição, mas com a proposta ou oferta de trabalho em áreas do mercado que possam atentar contra os seus valores e as suas pertenças. Portanto, não é exatamente uma preocupação do legislador português ainda, mas é algo que se começa a discutir. Outro princípio será o desenvolvimento das políticas e programas que diminuam os riscos profissionais e os danos à saúde do trabalhador e, naturalmente, a prevenção dos riscos profissionais. Outra dimensão mais globalizante deste regime jurídico é, então, a educação, a formação e a informação. Portanto, há dois grandes pilares nesta lei. Por um lado, a prevenção, por outro lado, a educação, a formação, a atualização daquilo que são as práticas em contexto de promoção de segurança e saúde no trabalho. Então, diz a lei 102/2009, no artigo 9º, que é ao Estado que incumbe prosseguir e integrar os conteúdos sobre segurança nos currículos escolares. Bom, eu tenho dois filhos, um com 16 e outro com 10. Eu não me lembro deles me falarem nisto porque aprenderam na escola, mas a verdade é que a lei diz que deve ser incorporado nos currículos escolares, e nos escolares falamos do ensino obrigatório, de temáticas relacionadas com aquilo que são as garantias do trabalho. De resto, o Código do Trabalho também fala no mesmo assunto. No entanto, eu continuo a ter que explicar lá em casa que as pessoas trabalham 8 horas e que mais de 8 horas é trabalho extraordinário e que a todos é devido um salário. Às vezes são conceitos que nos parecem muito banais, mas que não são líquidos para em algumas circunstâncias. Outra dimensão que se prevê no artigo 9º é então que ao Estado compete também a promoção destas ações de educação e de formação profissional. Quer em termos macro, portanto, disponíveis para um setor, para todos os trabalhadores, quer para setores em particular, para trabalhadores em particular. Esta lei vem prever em alguns aspectos que os trabalhadores, sobretudo aqueles que lidam com matérias mais perigosas, possam ter acesso a um conjunto de formação e de informação atualizada. Que é uma coisa interessante que esta lei veio também obrigar, é que haja uma atualização permanente daquilo que é as práticas no âmbito laboral naquele setor em particular, e este é também, portanto, um núcleo fundamentante desta lei. Aqui um terceiro vetor muito importante é então haver esta ideia de informação e esclarecimento públicos em matérias de segurança e saúde no trabalho. Eu recordo-me de há uns anos atrás haver inclusive umas campanhas na televisão sobre prevenção de acidentes de trabalho. Hoje em dia isto não é muito comum, mas é este o espírito que incute esta norma, é que por parte do Estado haja não só a formação aos agentes, mas que haja também uma promoção globalizante daquilo que é a prevenção do risco inerente à prestação de trabalho. Quanto à regulação e a normalização, portanto, estão previstas no artigo 11, há aqui alguns aspectos que vão reparar que eu não vou aprofundar muito, porque efetivamente penso que não é de maior interesse para vós. Vou discutir outros assuntos que me parecem mais interessantes, ou pelo menos para vós mais desafiantes. Portanto, normalização, o licenciamento, a segurança das máquinas e equipamentos, portanto, a fiscalização e inquérito, tudo isto está previsto, portanto, no artigo 11º ao 14º. Regime das contraordenações, isto é muito importante. Como disse, nas duas últimas alterações à lei, o legislador teve a preocupação de modificar o regime das contraordenações. Uma contraordenação é aquilo que nós apanhamos quando vamos a conduzir com excesso de velocidade. Nós costumamos dizer que aquilo é uma multa, mas não é multa coisa nenhuma. Aquilo é uma contraordenação, gera uma coima, que é o valor que nós vamos pagar, e o mesmo acontece para sancionar, portanto, quem viola as normas que estão previstas, portanto, nesta lei. Como é que isto tudo se faz? O legislador da Lei 102/2009 faz uma analogia com aquilo que é o núcleo de contornações do direito do trabalho. Estabelece o mínimos e máximos. Estabelece três contornações, portanto, as que já conhecemos, do trânsito, penso que é o exemplo mais fácil, as leves, as graves e as muito graves, sendo certo que eu coloquei aqui apenas os valores mínimos e os valores máximos. Uma UC é uma unidade de conta, que atualmente corresponde a 102 euros, sensivelmente. O mínimo, dentro do mínimo, do mínimo ao máximo, nós temos que falar ainda entre duas coisas, que é a atuação por negligência e a atuação com dolo. Isto são conceitos mais ligados ao direito, mas assim, muito sucintamente, atua com negligência quem se omite de prestar um cuidado ou quem tiver, não sei se quer... Permito só uma coisinha. Com certeza. Para quem não é da área, para quem não é jurista, estava aqui agora a pensar em alta voz, ou melhor, em baixa voz, e o senhor permite-me que eu diga umas coisinhas. Eu tenho também uma responsabilidade, não aconteceu ontem, eu tenho uma responsabilidade numa área, numa associação, portanto, intervenção cívica, e essa associação lança agora uma ordem, lançou uma ordem, e houve um adjudicatário, uma empresa. A empresa assumiu fazer a obra, portanto, é a empresa que contratou connosco fazer a dita obra. Aquilo não chega a 1 milhão de euros, mas já é significativo. E estava a atrasar-se um bocado e tal, a entregar os papéis para fazer o quê? A requisição, a requerer à Câmara a feitura, melhor, a emissão da licença de obra. E eu não estava a perceber muito bem porque é que as obras estavam a atrasar. Então, também tem outras obras. E vim a perceber quando, já zangado, tenho paciência, isto não é possível não andar, vocês estão a responsabilizar-nos, estamos a trazer os juízos, vocês vão ser responsabilizados pelo advogado, vamos entrar com os advogados, não vale a pena, esquecemos as obras, esquecemos os engenheiros, vamos para os advogados. E, claro, aquilo apareceu logo a certificação, porque ele não apresentava a prova de que tinha pago o seguro. O seguro, que é mensal, civil. O seguro que diz respeito precisamente às condições de segurança dos trabalhadores e de quem está a fazer a obra. Trabalhadores, contratos de segurança e por aí fora. Aquilo é uma zona de estaleiro de obra começada, só é acessível a quem tenha responsabilidades na área, que esteja a trabalhar na empresa, e o dono de obra é-lhe verdade entrar lá e se entrar é sobre a responsabilidade da empresa. Custa-lhes por mês, para aquele volume de obra, 800 mil euros, sensivelmente, custa-lhes, 850 mil euros, custa-lhes 4.500 euros mês. O que é que os senhores estão a fazer? Porque já fizemos o contrato há um mês e tal, mas depois não vou ter para arranjar as papéis. Estavam, por esse momento, a fazer o que em Portugal se faz e provavelmente nos outros países também se faz, que é evitar pagar uma mensalidade de 4.500 euros. Vezes 12 meses, aquilo dá-nos, sensivelmente, 4.500, dá-nos 50 mil euros, pronto. 50 mil euros já pesa num orçamento, o que significa que há custos por tudo quanto é sítio e muitas vezes arriscam a contornação, arriscam a incumprir uma coisinha pequena que às vezes traduz-se em acidente de trabalho. O acidente de trabalho tem consequências desagradabilíssimas para o próprio. A organização aciona um mecanismo de seguro e eventualmente é um seguro se a seguradora não tiver condições, mas o que está por trás disto é quase sempre situações deste género. Fazerem as contas, tentarem encurtar os encargos e para poderem ter mais vantagem, evidentemente. Porque não há apenas maldade, ou não há de todo maldade nas pessoas, há apenas raciocínio económico, às vezes estrito, a legislação serve para dizer a fronteira é esta, não passa esta linha vermelha. Numa organização, questão de recursos humanos, não passa esta linha vermelha. Porque quer os sindicatos por um lado, quer os próprios enquanto parte, presumo eu, pode acionar o que eu fui prejudicado, tenham paciência, os senhores indenizem. Desculpe. Não, e agradeço. E de facto é muito ilustrativo daquilo que mais faz gerar o acionamento do direito do trabalho em Portugal, e nomeadamente a Lei 102/2009, que é o facilitismo. Claramente, porque aqui estava-se apenas a evitar pagar uma mensalidade do seguro, porque afinal de contas também ainda não estavam a trabalhar, pensava-se que era fácil, mas a verdade é que muitas vezes a negligência, e aquilo que estava a dizer, permita-me, não é negligência, é dolo. Porque dentro do dolo, depois nós temos, enfim, isto é mais técnico, temos três categorias, grandes categorias, e a mais leve de todas é o eventual, e é aquela ideia de que eu não quero, mas eu sei que não fazendo isto, aquele resultado se pode dar, e isto é um dolo eventual. E, portanto, provavelmente não levaria ao mínimo, que está destinado à negligência, não é? A negligência que é a negação de um dever de auxílio, quando está inerente o perigo, ou a omissão de um dever de cuidado a que estava sujeito, não é? Portanto, é aquela ideia do indivíduo que... O exemplo no direito, eu costumo falar mais em relação entre pais e filhos, quer dizer, quando há um acidente com o filho, o pai não quer que o filho tenha um acidente, mas caramba, se o deixa sozinho na varanda, provavelmente arrisca que ele tenha um acidente, e isto é uma negligência, não há ali uma vontade expressa. No exemplo que acabou de dar, há... Claramente ele não queria pagar aquele valor, não é? Também não queria que houvesse acidentes, é certo, mas ele sabia que não pagando aquele valor aquilo poderia acontecer. E, portanto, nas contornações, tal qual como na culpa, portanto, no âmbito criminal, nós começamos na negligência e vamos até ao fim do dolo. Nas contornações do direito laboral, temos então as três contornações, as leves, as graves e as muito graves, e depois daqui em diante, agora vou, todos os exemplos que eu vou dar, vou falar sempre qual é que é a contornação para ter uma ideia do conjunto do que estamos a falar. As leves, portanto, vão de 2 a 15 UCs, as graves de 6 a 95 e as muito graves de 20 a 600. É preciso ainda aqui dizer que na última revisão que foi feita a esta lei, o legislador teve uma preocupação que me parece de todo pertinente, que é de ainda dentro do dispositivo, do balizamento de contornações, o legislador arranjou mais um critério, que é o nível de faturação. Portanto, as empresas até, na leve, até 10 milhões de euros de faturação anual, no exercício do ano anterior, têm o máximo de 9 UCs. As que faturaram mais têm o máximo de 15 UCs. Isto é particularmente importante, porque se calhar uma moto em Gil, quer dizer, pagar 50 mil euros ou 100 mil euros, se calhar era peanuts, não é? Portanto, é importante que as coimas possam, efetivamente, causar algum efeito prático, dissuasor de práticas, portanto... Proporcionais à faturação, portanto, a dimensão... Sim. Aliás, neste caso não são proporcionais à faturação. Noutros casos de contornações são. Por exemplo, na banca isso acontece. Aqui há um limite de acordo com a faturação. Empresas até X faturação pagam um balizamento de UCs. A partir daquela faturação é outro balizamento de UCs. E isto acontece nas três contornações. Há, no fundo, se quisermos, 6 níveis de contornação. É saudável saber isso antes de acontecer. Posso até dizer-vos muito rapidamente, se é 380... Se eu estou a dizer... Com certeza. Se eu estou a dizer, no fim de contas, é que o legislador pensou que... Começa a atribuir entre 20 a 600, por exemplo, entre 20 a 600 sucessos. Terá a ver, então, com a faturação da empresa. Sim. Eu vou-lhe dar um exemplo prático que vai ajudar a esclarecer isso. Sim, para falar no caso de segurança. 48. O que é que termina por levar 20, ou 20, ou 100, ou 600? Exatamente. E a empresa, o gestor dos humanos, se tiver essas responsabilidades expressas, é preciso dizer também quando eles é que são contratados. Sim. Às vezes tem essa responsabilidade expressa, a empresa é responsabilizada porque é que é o dirigente máximo é quem contrata, portanto, assina um contrato de trabalho, mas depois tem direito de regresso sobre quem internamente. Nós vamos falar sobre isso a seguir. Exatamente, porque há uma omissão de um dever, face meramente à Lei 102. Mas agora, para o esclarecer, se tiver por curiosidade de ver, a partir do artigo 554, vamos ver que, para as contornações leves, se praticada por empresa com volume de negócio inferior a 10 milhões de euros, vai de 2 a 5 UCs. Em caso de negligência, depois tem outro valor, mas acima dos 10 milhões de euros vai de 6 a 9. Portanto, basicamente, então, esse balizamento tem a ver exatamente com a faturação. Sim. Arranjou-se este critério, que não existia este critério. O que quer dizer que ia só pela mensuração da culpa. Portanto, se foi muito grave, não levava 2, levava 5. Mas 5 é diferente para a SONAI do que para o supermercado Pérola. A justificação, porque é que se atribui 50, no caso... Há uma graduação da culpa também. É preciso também ver isto, não é? Nós... tal qual como é mais evidente no direito penal, não é? Em que se vai mensurar o comportamento e fazer uma avaliação da intensidade da culpa e a partir daí atribuir-se X anos de pena de prisão, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Vai-se analisar este comportamento, vai-se perceber qual foi o nível de intencionalidade deste comportamento e a partir daí atribui-se um valor que se entende ser equitativo, digamos assim, ou proporcional a essa culpa. Seguindo na nossa exposição, dizer que... Isto agora está para aqui. Ok. Quanto ao funcionamento do serviço de segurança no trabalho, ele tem que ser assegurado por técnicos superiores ou por técnicos de segurança no trabalho, certificados pelo organismo competente para o efeito. Depois vamos ver que isto pode ser um técnico contratado pela empresa, quando estamos numa dinâmica interna da segurança e saúde no trabalho, ou pelas empresas externas, quando estamos numa dinâmica de segurança e saúde no trabalho de regime externo. Estes técnicos têm autonomia técnica. O que é que isto quer dizer? Passa a redundância. Quer dizer que, se o técnico de higiene e segurança no trabalho diz que não pode a organização ter aquele comportamento, ele está a ressalvar a sua... Está no fundo... Exatamente, está-se a proteger no caso da organização desenvolver aquela atividade. Se ele se abster de tomar essa diligência, ele está a compactuar tacitamente com o comportamento da organização. Então aí entra exatamente o que dizia o Sr. Professor, que não só a empresa é sancionada com uma coima, mas este técnico pode ser sancionado em três dimensões no limite. Pode ser sancionado disciplinarmente, pode ser sancionado civilmente, através da responsabilidade civil, do regime geral da responsabilidade civil, ou até criminalmente, se atuar com um dolo de tal ordem que entre na esfera do criminal. E isto acontece. Então, a melhor forma para a proteção desse técnico é ser muito... É ser honesto. Exatamente. Ou seja, que justifique ele que realmente disse alguém só que não se poderia fazer. Estas coisas depois têm procedimentos próprios, não é? Portanto, normalmente existe uma avaliação de risco prévio à implementação do posto de trabalho, depois há um acompanhamento com as auditorias e sempre que se denota que daquele comportamento, daquela forma de laborar, pode atentar contra o regime geral do direito do trabalho, onde incluímos também a Lei 102/2009, isso normalmente é objeto de relatório. Quer dizer, não pode ser de outra forma, não é? Porque senão depois não ficaria salvaguardado se não o fizesse. Talvez era se o técnico tivesse que, para a sua proteção, muitas vezes, e nós sabemos que isso em contexto de trabalho e na realidade, o técnico responsável, o técnico designado, diz à empresa que não pode comprar Sim. Disse muito bem, não podemos ter este comportamento porque é lesivo, sim. Enfim, para a organização, eu não sou todo. Sim. Eles me disseram, está bem, deixa lá dizer mais, mas como é que ele faz? Então, ele depois tem que fazer a prova. Sim. Bom, aí levanta outra questão, que é se o técnico tem autonomia interna no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Isto quer dizer que, dentro dos procedimentos que estão previstos no artigo 80 desta lei para a atuação, para a fiscalização da segurança e higiene no trabalho, se ele atuar dentro desse padrão, que é fiscalizar, registar, comunicar, isto é tudo internamente, ele está salvaguardado. A discussão que se faz é, então eu não deveria comunicar ao ACT? Eu, enquanto jurista, diria que sim, que era o que ele deveria fazer. Porém, depois levantam-se aí outras dimensões do foro civil, mas também disciplinar, porque depois isto pode mexer, inclusive, com as questões da proteção de dados da própria empresa. Isto é muito polémico. Eu diria que, aliás, e há acordos contraditórios. Um dos que eu encontrei para discutirmos aqui, por acaso, falava sobre isto. Eu é que depois achei que não tínhamos muito tempo para falar sobre o assunto, mas é muito pertinente esta questão, porque, na realidade, o consenso é... Se o técnico, porque ele tem autonomia técnica, o que quer dizer que ele não pode ser subordinado a prestar trabalho com orientações que são erradas. Olha, acontecia a mesma coisa que o gerente do banco dizer à pessoa que está na caixa para todos os dias tirar de lá 5 euros. Isto parece ridículo, mas é exatamente o mesmo exemplo. A pessoa diz, não, eu não vou tirar porque isto vai-me gerar, responsabilidade civil, 2, responsabilidade disciplinar e, no limite, criminal. E aqui é exatamente a mesma coisa. O técnico, o gestor de recursos humanos, que não raras vezes é quem ocupa estas funções, identifica uma lacuna. identifica um perigo, identifica uma prática que não está de acordo com o direito do trabalho, ele tem que seguir os procedimentos do artigo 80, que é fiscalizar, proceder ao inquérito da questão, registar, que é fazer o relatório e depois, claro, comunicar ao superior hierárquico. Depois de comunicado, e assim, isto é uma comunicação que é feita por escrito, não é? Muitas vezes basta um e-mail a dizer que se verifica esta situação e ele aqui fica salvaguardado. Okay? Sim, sim, sim, mas estamos a falar neste tipo de processo, não é? Não, estas coisas não podem ser feitas oralmente, senão é muito complicado, é muito complicado. Permita, nós estamos a subverter um bocadinho a lógica da exposição, mas a vantagem disto é que torna mais interativo. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, dúvida, sem dúvida. Para pelo debate, não é? Na prática, muitos dos outros que estão aqui, já vi que já voltaram algumas ou já vieram alguns pela primeira vez, sendo que outros foram para a concorrência, hoje temos grande concorrência de outros eventos. É bom sinal. A questão de fundo aqui, para vós, que estão a terminar a licenciatura, é de saber, e nós, com o direito do trabalho, que relação é que nós temos? O que diz respeito à contratação, é lá com a área jurídica. Nós só selecionamos, nós só aferimos a qualidade e dizemos, este está em melhores condições do que aquele, e a direção decide se é este ou se é aquele, em última instância. E depois se levam o contrato, a contratação não é convosco, as consciências jurídicas aparentemente passam a ser para o vosso lado, o direito de trabalho é só necessário saber como ele é, porque depois os juristas tratam dele. O que o professor está aqui a dizer, que o nosso palestrante de hoje e ilustre doutorando está a dizer, é que é tudo convosco, mesmo quando pensam que não é. Isto é, a partir do momento em que dizem que o que está a ser feito, ou não dizem que o que está a ser feito, é correto, estão ou não estão aqui este moçado da lei. Ou seja, vocês na qualidade responsáveis do determinado setor, ou até de simples, pode não haver uma responsabilização formal, pode não ser um departamento constituído para o efeito, uma unidade orgânica autónoma, mas a partir do momento em que agem com uma componente funcional interna de gestão de recursos humanos, preparando processos, ou agindo no âmbito daquilo que é o organigrama da casa, contratando ou, inclusive, supervisionando de alguma maneira as condições de trabalho, estarem calados tem consequências. Sim. E também não têm que estar com o megafone aberrado desalmadamente, porque depois podem pôr em causa precisamente a proteção dos dados da empresa. Sim, sim. Têm que encontrar um caminho interno de bom senso. O objetivo desta nossa conversa hoje era elucidar também sobre isto. Sim, sim. E agradeço. Eu é que agradeço o comentário adicional, porque os meus vícios de jurista acabam por trazer sempre isto às minhas águas, não é? E o que se pretende é efetivamente que haja aqui uma simbiose entre aquilo que é os recursos humanos e direitos. Se impõe que é o seguinte, e nas empresas do ramo alimentar tem um trabalhador designado que trata da segurança alimentar. Sim. A parte da segurança e higiene do trabalho. Fica a são dimensões diferentes. Exatamente. São dimensões, seja, diferentes. Essa empresa terá que ter alguém, então, paralelamente a quem trata da segurança alimentar, alguém que trata também da segurança. Nós vamos ver mais à frente, se me permite, na organização da segurança e saúde no trabalho, que existem três grandes regimes. Depois, de acordo com o número de trabalhadores, é o critério que o legislador encontrou, pode ou não ser obrigatório ter um técnico independente no sentido só para aquelas funções, ou ser o próprio empregador, mas isto falando no contexto geral. Falou do ramo alimentar. É preciso não esquecer que nós estamos a falar apenas do direito laboral e num contexto geral. No ramo alimentar, nós encontramos outras obrigações, nomeadamente relacionadas com o HACCP, não é? Portanto, em que não só é obrigatório ter esta dimensão da segurança e saúde e higiene no trabalho, por exemplo, pode-se aplicar à forma como são confeccionados os alimentos nessa empresa de alimentação, à forma como o trabalhador está sujeito àquele processo produtivo, e outra dimensão é a qualidade que depois emerge desse processo produtivo, e isso já é com o HACCP. Portanto, estamos a falar de águas aqui distintas, não é? Aquilo que eu vos trago hoje aqui é, no fundo, um regime geral, onde um chapéu geral para todas as atividades, como eu comecei por dizer, estão todos incluídos lá dentro. Depois, claro que há especificidades. Agora, é bom também que tenhamos presente que, de acordo com a atividade que estivermos a elaborar, também há regimes próprios para ela poder funcionar, não é? Mais à frente até vamos ver que nas atividades proibidas há umas que depois podem não ser proibidas se verificarem outros pressupostos, nomeadamente ter outro tipo de acompanhamento e autorizações técnicas. Portanto, não sei se consegui chegar à sua questão. Portanto, continuando aqui, Ainda em relação ao funcionamento do serviço de segurança no trabalho, portanto, a afetação destes técnicos deve ser estabelecida nestes termos. Portanto, em estabelecimento industrial, o estabelecimento industrial, para esta lei, estamos a falar da fábrica. É disso que estamos a falar. Até 50 trabalhadores, um técnico, e acima de 50, dois técnicos. Depois, por cada 1.500 trabalhadores abrangidos ou infração no sentido em que pode ser no conjunto alargado da organização e haver várias unidades industriais, sendo pelo menos um deles um técnico superior. Nos restantes estabelecimentos, portanto, fora do âmbito fabril, chamemos-lhe assim, até 50 trabalhadores, um técnico, acima dos 50, dois, e depois por cada 3 mil abrangidos ou em fração, sendo pelo menos um deles técnico superior. Portanto, isto está previsto no artigo 101 desta lei. A infração a esta norma constitui uma contornação grave, portanto, a não observância da contratação dos técnicos nestes termos. Quanto ao funcionamento da saúde no trabalho, portanto, considera-se o médico do trabalho, portanto, naturalmente o licenciado em medicina, com especialidade em medicina do trabalho, reconhecida pela Ordem dos Médicos. Muita atenção, muitas vezes o médico da medicina no trabalho não é um médico do trabalho, muitas vezes é um médico de saúde geral e familiar, e não deve ser. É porque isto depois tem uma coima também associada. A partir daqui vamos falar sempre em coimas. Em contornações, depois emergem em coimas. Portanto, numa empresa com mais de 250 trabalhadores, o médico do trabalho deve ser coadjuvado por um enfermeiro com experiência adequada. O empregador deve ainda promover a realização dos exames de saúde adequados, a comprovar a avaliação e a aptidão física e psíquica do trabalhador. Esta questão dos exames levanta mil e uma questões, porque não raras vezes, não seria a primeira vez que um trabalhador é despedido porque o médico ligou ao gestor de recursos humanos e disse que aquele indivíduo tinha uma doença venérea, por exemplo. Não pode. Mas isto acontece. E, portanto, aqui cabe ao gestor de recursos humanos obstaculizar qualquer procedimento que isto possa gerar, não é? Portanto, ele deve não só denunciar o que aconteceu, como deve informar do obstáculo à lei, que é atuar junto deste trabalhador, porque há uma informação do foro pessoalíssimo, como é o foro médico. Mas isto é muito recorrente mesmo. Sobretudo quando falamos em doenças venéreas, portanto, todas aquelas que são transmitidas vírus, não é? Portanto, tudo isto acarreta uma série de desafios também aos recursos humanos. Estas consultas de vigilância, muitas vezes é nestas consultas de vigilância que isto acontece, devem ser efetuadas pelo médico, que reúne os requisitos, portanto, que falei atrás. Devem ser realizados os exames de saúde, portanto, quando da admissão, e depois exames periódicos, anuais ou bianuais. Anuais para menores e pessoas com mais de 50 anos e bianuais para a generalidade dos trabalhadores da organização. E depois exames ocasionais. E estes exames ocasionais são, por exemplo, quando se verificam determinadas condições na organização que possam ser suscetíveis de gerar um problema de saúde. O caso, por exemplo, das salmonelas lá em Vila Franca, lá nas torres de refrigeração, não é? Imagino que depois daquela situação, aqueles trabalhadores tenham sido sujeitos a exames ocasionais, porque há um fator superveniente que pode ser indiciador de haver um problema e, portanto, compete também à saúde no trabalho proceder de imediato em conformidade. O médico tem acesso às informações do trabalhador, as quais se encontram sujeitas ao sigilo profissional. E este é o desafio. É que eles têm mesmo que ficar sujeitas ao sigilo profissional, mas não raras vezes as fichas médicas ficam na posse do gestor de recursos humanos, que é normalmente quem comanda esta parte. A lei diz que não podem ficar, mas eu conheço exemplos práticos em que ficavam. Eu trabalhei numa empresa em que isso acontecia, portanto não posso ter outro exemplo melhor do que aquilo que conheci na prática. E isto viola tudo, como imagino, não é? E aqui reparem como aqui nós vamos chamar outros ramos do direito que não só o regime jurídico da promoção da segurança e saúde do trabalho, porque estamos a falar do princípio da dignidade da pessoa humana, não é? Portanto, que todos nós temos direito a manter sigilosas as nossas informações mais pessoais, quanto mais as médicas, não é? E naturalmente que isto constitui uma contornação grave, e aqui isto merece críticas, porque me parece que aqui deveríamos estar perante uma contornação muito grave. No entanto, esta foi a opção do legislador. Quanto às obrigações gerais do empregador, O empregador tem que assegurar as condições de trabalho e de saúde, portanto, em condições de higiene e segurança ao trabalhador, desenvolver uma atividade económica em condições de saúde e segurança, nomeadamente combatendo o risco logo na origem, portanto, sempre aquela ideia de prevenção, planificar a própria prevenção, identificar o risco, integrar a saúde e segurança, a segurança e saúde no trabalho nas atividades da empresa, portanto, não pode estar fora da empresa, fora da empresa no sentido de não ter... segurança e saúde no trabalho. Assegurar a segurança e o manuseamento das matérias químicas e outras, todas aquelas que são, como digo, fazem parte do conjunto de materiais de trabalho. Sujeitar a práticas as práticas e os equipamentos à evolução técnica e científica. Como eu dizia no início desta nossa conversa, esta lei veio também sujeitar as organizações a uma atualização permanente daquilo que são as melhores práticas, constitui inclusive uma contornação leve não o fazer. Portanto, saber que existe uma prática nova naquele processo produtivo e não incorporar injustificadamente pode constituir uma contornação leve no âmbito desta lei. Deixa eu perguntar uma coisa, se esqueça. Posso? Claro, uma pergunta, uma dúvida. Por exemplo, no Brasil, uma empresa com determinado número de funcionários, ela tem que ter um médico nas instalações da empresa. Sim. Aqui também? Ou é especializado? Sim e não. Porque... tem que ter nestes termos, portanto, nos termos da Lei 102. Depois, mais à frente, na organização da segurança e saúde no trabalho, eu vou mostrar os três regimes que existem, o interno, o comum e o externo. E, portanto, o interno é aquele que é contratado pela própria organização, o comum tem a ver com a distribuição destes recursos por várias organizações do mesmo grupo, e o externo é o tal terceirizado, que é a prática mais comum em Portugal. Agora, não há a obrigatoriedade de acordo com o número de funcionários, ter que ter um médico obrigatoriamente contratado pela empresa. Não, pode ser terceirizado. Aí é mesmo uma questão de opção. É mesmo uma questão da opção do empregador. Sim. Eu iria fazer essa pergunta porque em Angola o que acontece muito é contratar-se uma clínica e as pessoas, os funcionários vão à clínica. Aqui também. No externo é disto que falamos. Porque no externo nós temos... Eu estou-me a antecipar, depois no fim eu não explico isto tudo, mas vou aproveitar e explicar já. No externo, o que sucede é a contratação do Serviço de Segurança e Saúde externamente a uma empresa de outsourcing que só faz isto. E depois essa empresa normalmente tem um convênio com uma clínica. E portanto, para os exames e para as consultas, o médico não vai às instalações e muitas vezes são os funcionários que vão à clínica. Portanto, isto depois tem a ver muito com a dinâmica das próprias empresas de outsourcing que fazem isto. A segurança é que normalmente é a própria empresa que se desloca à organização, ao contratante, não é? Para fazer a prevenção, fazer os relatórios periódicos. Evitando um pouquinho aquela parte, claro, que dizia que o processo, nesse caso, do funcionário devia ficar com não com recursos humanos, com quem deveria ficar nesse caso? Com a organização de segurança e saúde no trabalho, quer ela seja interna, se for um departamento da própria empresa, quer ela seja externa, portanto, no âmbito das portanto, nas instalações, portanto, na posse do prestador externo. O que não pode é haver uma utilização destes dados, não é, para a gestão de recursos humanos. E isso acontece. E, portanto, eu estou sempre a frisar esta tecla porque acho que isto é verdadeiramente atroz e devemos estar todos atentos a isto. Porque, ainda no âmbito das obrigações gerais do empregador, portanto, ele deve avaliar o risco sempre antes de implementar práticas. E isto é particularmente importante quando se verificam acidentes de trabalho, porque na investigação, o Sr. Professor há pouco dizia uma coisa que realmente é muito interessante, que efetivamente para a empresa contrata um seguro de acidentes de trabalho, que é obrigatório inclusive, e portanto em caso de acidente o trabalhador fica um bocadinho chateado com o assunto, mas para a empresa delega no seguro e em princípio está arrumado, mas pode não estar. Porque, na realidade, a seguradora, e hoje em dia é cada vez mais comum isso acontecer, a seguradora exige que estejam implementadas estas práticas e vem verificar se elas estão implementadas. Portanto, ela vem avaliar se vem avaliar os relatórios das vistorias, as auditorias, e vem fiscalizar se foram ou não implementadas as recomendações do relatório. E se não foram implementadas, a seguradora tem um direito de regresso face à organização dos valores que tiver pago sobre aquele acidente. Isto é muito pertinente. Aliás, o âmbito da segurança e saúde no trabalho vai despertar aqui caixas de Pandora que nunca ninguém pensou muito bem nisto. Custa dinheiro à organização. E a organização, por sua vez, se a falta sendo imputável a vós, aos contratantes ou ao outro, tem o direito de regresso, verdade? Tem o direito em cadeia. Sobre o responsável que não tem o direito de ter feito. Quando toca a gastar dinheiro, alguém paga. Sempre. A forma que era estar mais fraco, vai dar sempre. Exatamente. Por isso é que é muito importante. Quanto é que vale uma vida humana? Em Portugal vale 50 mil euros. Em Portugal vale 50 mil euros. A intenção é, o problema de preço é preferível gastar e prevenir do que acontecer. Sim. Até porque estas questões da segurança e saúde no trabalho também se colocam a outros níveis. Hoje em dia, para ter uma ideia, para uma organização se candidatar a um fundo europeu, para a inovação, para renovar as linhas de produção, ela tem que ter implementado, é um dos critérios, tem que ter implementado auditorias internas e externas de segurança e saúde no trabalho. Porque com certeza que a União Europeia não quer ser a vida num processo em que está a ajudar uma empresa que prevarica nestas questões. Portanto, estas questões estão na ordem do dia e colocam-se em vários, transversalmente, àquilo que é a atuação de uma organização. Agora, na dimensão dos recursos humanos, do gestor de recursos humanos aqui, o que importa trazer para aqui, na minha perspectiva, claro está, é a de ser um agente que possa monitorizar estes procedimentos, antecipando o risco e evitando, naturalmente, também ser responsabilizado. Porque, efetivamente, quando chega à secretária do gestor de recursos humanos, que tem que despedir o senhor A, porque alguém da saúde disse que ele tinha uma doença, o gestor de recursos humanos tem que atuar. Tem que dizer que não pode fazer, tem que escrever, tem que fazer um relatório nesse sentido. Ou no mesmo sentido, quando existe um acidente de trabalho e, por força do acidente de trabalho, chega à secretária do gestor de recursos humanos que o relatório de segurança e saúde no trabalho identificou falhas naquele processo de produção e que isso originou aquele acidente de trabalho. O gestor de recursos humanos tem aqui um papel preponderante, não é? Portanto, ele não pode continuar a veicular uma ideia de segurança para os trabalhadores, não é? Sabendo que não tem, porque depois aí pode ser responsabilizado, não é? Avançando aqui nas obrigações gerais do empregador, falo dizer então que, continuando nesta senda da implementação e da antecipação dos riscos, portanto, implementar os conhecimentos e as aptidões em matéria de segurança e saúde no trabalho, sempre que seja necessário aceder a zonas de risco elevado, o empregador deve permitir o acesso apenas ao trabalhador com aptidão e formação adequada pelo tempo mínimo necessário. Isto está ipsis verbis na lei e isto nunca é cumprido. E é um problema, reparem, o trabalhador sem aptidão ou formação para aquela tarefa é o que é deslocado para fazer isto. Eu conheço um caso muito em particular em que o senhor foi instigado a ir limpar uma chaminé de uma fábrica. Aquilo tem uns túneis subterrâneos, onde passam os fumes e aquelas coisas todas, e ele, a fábrica estava desativada, estava em obras, e ele foi posto ali. Passados uns meses, aquele senhor tinha problemas, não é? Ele viu-se e desejou-se, mas conseguiu provar, e naturalmente ser ressarcido, não é? Foi reformado compulsivamente e foi, compulsivamente, vá lá, no sentido antecipadamente. Portanto, ganhou uma indemnização em sede de responsabilidade civil, porque ele não tinha a menor aptidão para estar a manusear aqueles, os dejetos de anos de fumo que passaram ali, aquilo que tinha pasta, óleos, coisas que se fizeram, enfim, não percebo nada de química, mas aquilo tinha vários agentes que provocaram vários problemas a nível pulmonar àquele senhor. No entanto, naquela empresa havia pessoas especializadas nisto. E elas não foram para lá limpar, porque era limpar. Se fosse outra coisa qualquer, essas pessoas tinham ido. Mas como era limpar, foi aquele senhor, que era menos especializado, enfim, se calhar anuía mais depressa a fazer este tipo de trabalho. A questão é que ele conseguiu provar isto, mas isto é dificílimo de provar. Porque estamos bem a ver funcionários que ainda estão no ativo na empresa e testemunhar contra a organização. É muito complicado, não é? Portanto, estas questões, e portanto é por isso também que esta lei, o espírito desta lei é muito mais de prevenir e antecipar este tipo de risco do que propriamente vir combater. Ela combate, obviamente, combate no fim, mas se não se conseguir antecipar isto, depois é muito difícil dar causa de justiça a quem fica refém destas violações. Com esse exemplo que acabou de dar, e voltando um pouco à tua claro. Situação da informação. Sim. Eu, como funcionário, posso dizer que não? Ah, claro, claro, claro. De... Sempre, sempre, sempre. Sempre que... Mas um funcionário, em termos gerais, sempre que for sujeito a uma orientação que, primeiro, é uma orientação para a qual não foi contratada. Imagino que, se for um auxiliar de serviços gerais, bom, aqui é mais difícil dizer que não foi contratada para aquilo. Mas imagina, é contratada para ser uma gestora de recursos humanos e dizem-lhe que agora vai ter que fazer contabilidade. Pode dizer que não, não é despedida por causa disto. Este funcionário era um funcionário que não tinha especialização, portanto, era aliás, esse foi um dos fundamentos dos fundamentos que a organização levou. Era que ele não era um funcionário especializado, portanto, era de serviços gerais, o que quer dizer que varria o chão da fábrica como podia varrer o chão da chaminé. A questão é que se provou que ele foi sujeito a condições que precisavam de um funcionário especializado, não era do não especializado, ainda que fosse para varrer. Não é? E, portanto, mas isto é transversal. Sempre que a um funcionário for pedido que adquira um comportamento que é contrário à lei, que é contrário à ordem, que é contrário aos seus valores, às suas pertenças, ele pode dizer que não. Agora, não é o não porque não. Não é? Este não tem que ser um não fundamentado. Por exemplo, há muitas pessoas que, às vezes, por omissão, funcionários, não é? por omissão de um dever até de zelo, acabam por cumprir ordens e instruções que lhe são dadas e estão a agir contra a lei. Não é? Eu conheço um caso que eles eram um grupo de funcionários que foi indiciado por furto e eles trabalhavam numa empresa de cobranças. As empresas de cobranças estão prestes a acabar. Vai uma regulamentação que vai acabar com isso, e muito bem, porque as cobranças fazem-se no tribunal, não é porta a porta. A questão é que este grupo de funcionários recebeu instruções por parte do seu superior hierárquico que deviam entrar naquela casa, porque havia uma sentença do tribunal que eles não viram, mas que o patrão disse que existia, que deviam entrar e que deviam trazer alguns objetos que o patrão sabia que estavam lá. E eles foram, cumpriram as ordens. A questão é que eles estão a ser indiciados por um furto. Porque, efetivamente, eles cumpriram ordens, mas não se preocuparam em saber que se havia a dita sentença porque eles iam entrar na casa de outra pessoa. Quer dizer, isto é do mais elementar bom senso, mas a verdade é que, às vezes, dentro da organização, as coisas parecem-nos tão líquidas que não vamos estar a discutir tudo o que nos dizem, não é? Mas é preciso haver sempre um racional crítico que obste a que depois não se entrem... Em casa, tem que se levar um mandado de... Depende. No tempo... Estar a ver presença policial... Sabe, eu em 2008, 2009, no início da crise, eu trabalhava no banco Millennium BCP. O banco, dentro do banco, existem várias unidades orgânicas. E uma delas é o banco, o BI, que é o banco de imobiliário, que é, no fundo, quem aprova os créditos de habitação para o Millennium BCP. E, portanto, eu era precário como os outros, tanto é que vim embora quando rebentou a crise. E, para nós, era muito frequente dar instruções telefónicas para alguém tomar atitudes que careciam de autorização judicial para ser feito. Porque era líquido que se podia fazer, não é? Toda a gente fazia, portanto, isto, quer dizer, isto tinha que ser discutido, não é? Tanto é que depois, hoje em dia, há legislação muito apertada para se fazer uma execução, para, naturalmente, não é? Porque as pessoas não podem entrar na casa do outro assim, naquela altura, enfim, se eu precisasse de ter umas fotografias para aprovar o crédito e elas não foram tiradas, eu mandava alguém chegar lá e tirar fotografias à casa da pessoa. Isto é ilegal, podemos achar que não, mas isto é ilegal, não é? Se me tirarem uma fotografia na boa, tenho que perguntar para quem quer a minha fotografia. E este tipo de comportamento, isto viola a lei. Para nós parece-nos líquidos. Até foi o superior hierárquico que me mandou fazer, a culpa é dele. Não é. Porque se nós também é. Mas se nós estamos a infringir a lei, também é nossa. Portanto, há o juízo crítico que temos que fazer, que é transversal, não é? À vida, se quisermos, mas no âmbito das organizações, isto é por demais evidente, não é? Portanto, ainda dentro das obrigações gerais do empregador, temos então, portanto, a adotar as medidas e dar as instruções, portanto, que visem permitir ao trabalhador, em caso de perigo iminente, cessar a sua atividade, que é outra coisa que também, enfim, ter em conta na organização os meios de prevenção, não só o trabalhador, como também de terceiros que possam ser abrangidos pelos riscos de realização dos trabalhos, era o que dizia há pouco o Sr. Professor em relação ao dono da obra quando entra na obra, portanto, é preciso ver que só pode estar no local de trabalho, seja ele qual for, o trabalhador alocado àquela função e naturalmente especializado naquela função, para aquela tarefa, digamos assim. Portanto, todos os terceiros que apareçam lá, e os terceiros podem ser terceiros à organização ou terceiros ao departamento, não é? Imagino que vai lá a senhora da limpeza naquele dia limpar, não é? É um terceiro para este efeito e isto tem que ser calculado. Assegurar a vigilância na saúde do trabalhador, portanto, é outra obrigação. Estabelecer também, portanto, em matéria de primeiros socorros, como é que tudo funciona, em matéria de combate de incêndios, portanto, as medidas que devem ser adotadas e identificar os trabalhadores que são responsáveis pela sua aplicação. E este é um setor, este é um núcleo muito interessante desta lei, porque não raras vezes esta parte existe nos planos, mas depois as pessoas às vezes nem são informadas que são elas as pessoas que têm que são responsáveis. E, portanto, falha a formação, falha a informação. Isto é um plano em que se atua muito pouco. Eu lembro-me que aqui há uns anos, quando foi o surto da gripe A, fizeram-se planos a este nível também, e nas organizações havia a pessoa que era responsável por substituir os frascos do álcool. Portanto, aquela pessoa tinha que antever que tinha que haver frascos de álcool e tinha que certificar que as pessoas passavam a mão no frasco de álcool. Eu cheguei a ser uma dessas pessoas que só passava uns tempos é que soube que era uma dessas pessoas. Mas esse plano existia e dizia que o meu nome era um deles, que tinha que saber disso. Não, isto passa por várias coisas. Eu nem sequer sei como é que se trocava um frasco de álcool a esse nível. Estávamos no âmbito de uma pandemia, não é? Eu vou mexer com as minhas mãos, quer dizer que eu posso ficar afetado e os colegas não. Quer dizer, há aqui uma série de formação e informação que deve ser prestada também. Só se considera que acidente de trabalho, o acidente ocorrido dentro do ambiente de trabalho? Não. Não, não. E atualmente há uma extensão, inclusive, à deslocação do trabalhador para o local de trabalho. É a ida e a volta. Sim. Mas o conceito de acidente de trabalho, ele é muito lato. Muito lato. Porque tem que se verificar circunstâncias como estar sob as ordens de alguém. Imagina a pessoa que vai em diligência externa, não é? Tem que se provar que esse acidente foi no âmbito dessa diligência e não foi num desvio que fez para comprar um café, por exemplo. Não é? Sempre tem que se verificar vários requisitos. Um deles é que esteja sempre sobre a dependência ou subordinação de outro. Ou então do próprio, quando falamos de trabalhadores em nome individual. E atualmente, porque isto era uma discussão que se fazia que, na jurisprudência, sobretudo, mas atualmente... há uma alteração ao código que veio fixar que a própria deslocação do local de trabalho e há um critério até temporal. Eu nem sei precisar, tenho ideia que ficou numa hora, mas porque havia uma discussão se era meia hora, se era uma hora, se podia ser ou se não podia, tenho ideia que ficou numa hora e é a deslocação. Sim. É lá no Brasil a gente chama acidente de percurso. Sim. É uma hora, sim. Que você tem. Eu não sei precisar qual foi o tempo que ficou, mas isso ficou legislado, porque havia uma discussão e então havia decisões diferentes para casos que eram muito semelhantes e isso ficou legislado. Portanto, dentro das obrigações gerais do empregador, ele tem que organizar os serviços, já falámos sobre isto, observar as prescrições legais, naturalmente, não é, em matéria de segurança e saúde no trabalho, e aplicar ao estabelecimento do serviço. Deve suportar a totalidade dos encargos na organização da segurança e saúde no trabalho. É estritamente proibido imputar ao trabalhador qualquer custo neste processo de promoção da segurança e saúde no trabalho. O empregador deve, então, verificar a existência de agentes ou fatores que possam ter efeitos prejudiciais no património genético do próprio trabalhador e avaliar os correspondentes riscos. Isto pode gerar uma responsabilidade, ou melhor, a não observância, pode gerar uma responsabilidade civil e criminal, individual e coletiva da própria empresa, porque as empresas não vão parar à prisão, mas elas também podem ter processos de crime. A consequência é o encerramento, não é? Portanto... Ainda assim, dependendo da posição do mandante da ordem, portanto, que gerou a violação. Se ele for um gerente, ele pode ser indiciado em paralelo com a sociedade. É aquilo que nós chamamos a desconsideração da personalidade jurídica, que é nós levamos a sociedade a tribunal e o gerente em simultâneo. E também em simultâneo, passa a redundância, a inobservância destas disposições também constitui uma contornação muito grave. E tudo isto pode atuar em paralelo. Bem? O mesmo para os responsáveis intermédios ou para a organização. Sim. Exatamente, estamos aqui a falar no âmbito das obrigações gerais do empregador, mas na realidade o empregador é aqui um conceito muito lato, não é? Portanto, todos aqueles que se integram à organização acabam por ter aqui responsabilidades, não é? Como vai dizer daqui a pouco, o trabalhador designado ou o representante do empregador, portanto pode ser um trabalhador ou pode ser um responsável hierárquico interno, tem as responsabilidades do empregador. Delegadas. É por isso que ele é responsabilizado, porque ele tem que assegurar os interesses do empregador e, nesta medida, os interesses do empregador é que seja implementada a promoção e segurança e saúde no trabalho. Lá está, das tais coisas que um indivíduo que recebeu uma delegação de poderes por parte do empresário que diz não promova a segurança e saúde no trabalho é uma disposição inválida, portanto é uma ordem que não pode ser acatada, não é? Agora, quanto às obrigações gerais do trabalhador, que apesar de serem menos, também existem, porque também, como disse o senhor professor no início, e é bem verdade, quem está na prática vê isto, o Código do Trabalho, eu costumo dizer que muitas vezes ele devia chamar-se Código do Trabalhador, porque efetivamente, e o Tribunal do Trabalhador, porque efetivamente, não tenham dúvidas, em caso de dúvida é para o trabalhador. E, portanto, eu já tive dos dois lados, no Tribunal do Trabalho, e quando estive do lado da companhia, por acaso nós ganhámos, mas perdemos na primeira instância, porque houve uma dúvida, e então foi para a trabalhadora. Mas ganhámos na relação porque era objetivamente, não podia ser naqueles termos, havia ali umas falhas que tinham que ser vistas. Mas não tenham dúvidas que a lei protege muito mais o trabalhador, isso é histórico, tem a ver com a relação que não é recíproca, digamos assim, entre empregador e trabalhador. Portanto, nós não estamos a ver a senhora da Caixa do continente, não vai negociar com o Belmiro de Azevedo, quer dizer, eu estava sempre este exemplo, agora o senhor faleceu, já não dá para dar. Mas, como eu vou dizer isto, portanto, a senhora da Caixa, pois, não vai negociar o seu contrato com o filho do senhor Belmiro de Azevedo, porque estão em relações distintas nesta relação jurídica de trabalho. E é por isso que o direito do trabalho é muito mais garantístico, em toda a sua amplitude, para com o trabalhador. Mas, ainda assim, atribui algumas, esta lei, 102/2009, atribui algumas obrigações ao trabalhador, nomeadamente cumprir as prescrições de segurança e saúde no trabalho. Isto é muito importante, porque se no domínio das suas competências o trabalhador não observar estas disposições e tiver um acidente de trabalho, cá está novamente a questão, ele pode, não só ser visado num direito de regresso por parte da seguradora, que atuará sempre em primeira linha, portanto, ele será sempre socorrido. No entanto, pode-lhe aparecer a conta em casa para pagar, ok? Ainda assim, pode também ter, vamos ver, responsabilidade civil e disciplinar se não observar estas disposições. Deve, por isso, zelar pela sua segurança e pela sua saúde no ambiente do trabalho bem como pela segurança e pela saúde das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões, portanto, dolo ou negligência, no trabalho, sobretudo quando exerce funções de chefia e coordenação, que era aquilo que há pouco dizíamos. Portanto, se temos responsabilidade sobre outros, nós estamos em pé de igualdade com a própria organização quando houver que indiciar por violações a este dispositivo. Portanto, deve utilizar, portanto, corretamente e de acordo com as instruções transmitidas pelo empregador, as máquinas, os aparelhos, os instrumentos, tudo aquilo que possa ser suscetível de criar um perigo para a sua pessoa e para os terceiros, deve ser utilizado corretamente. Deve também cooperar ativamente na empresa, no estabelecimento e na melhoria da própria promoção da segurança e saúde no trabalho. Portanto, é impensável que um trabalhador se recuse, por exemplo, a ter formação. Okay? Já não é impensável que o trabalhador se recuse a fazer exames médicos. Ele pode recusar-se. Pode recusar-se a não fazer as consultas. Ele pode dizer, tenho uma médica assistente e assumo que estou bem, não é? Porque a parte da saúde no trabalho, sobretudo a preventiva, tem muito a ver com aquilo que é a condição física, a aptidão física e psicológica do trabalhador para aquelas funções. Ele não é obrigado a sujeitar-se a um exame se assim não quiser fazer. Agora, assume é o risco de não fazer. Sim, diga. Mas aí pode ser isso na lei. Diga-me. Pública no início da sua exposição. Sim. Em relação à medicina do trabalho, teria que ser um médico especializado na medicina do trabalho. Sim. Neste caso, também ele recusa-se a fazer essa inspeção e diz que o próprio médico dele, de família, faz. Que é do clínico geral, faz. Sim. Como é que ficamos aqui? Nós estamos perante um direito constitucional, sabe? Que é muito complicado de gerir. Sim. E como é que o legislador resolveu isto? É com o consentimento e com a declaração expressa do trabalhador. Porque é ele que assume o seu risco. Porque se pensarmos que a promoção da segurança e da saúde do trabalho pretende prevenir, não é? Não pode impor às pessoas aquele comportamento. Agora, a não observância desse comportamento pode responsabilizá-las. Portanto, e no âmbito... Tudo o que é médico, meu amigo, não tenha dúvidas. Tudo o que é médico tem que ser a pessoa a querer. Basta ver, por exemplo, o exame de ADN, quando há dúvidas sobre a paternidade. Sim. Portanto, a pessoa pode dizer, não faço. Mas o legislador também arranjou aí uma válvula para resolver esse assunto, também vos devo dizer. Que é, a pessoa é indagada a fazer, diz que não faz, então há uma presunção legal de que é pai. Claro. Estou até uma gaita, não é? Perdão, é uma expressão. Portanto, tem mesmo que o fazer. Porque estamos sempre a falar... Não é uma questão de inocência. Não, é uma presunção... Foi uma válvula que o legislador encontrou para forçar o cidadão a tomar uma atitude de colaboração com a justiça, sem obrigá-lo a violar um direito, que é o seu direito à integridade física. O que, convenhamos, cá entre nós. É um bocadinho estapafúrdio, não é? Aquilo é passar uma zaragatona na língua, não ofende a integridade física de ninguém. No entanto, efetivamente... confrontado com a necessidade de o fazer, a pessoa pode recusar não a fazer. A questão é que gera uma presunção de paternidade e, portanto, ou vai fazer ou é pai. E, portanto, mas se a pessoa fosse inteligente, tinha feito a prevenção do... E são outros 500, não é? O que eu quero aqui chamar é que, efetivamente, tudo o que mexe com o corpo humano e a disposição que fazemos dele carece sempre do nosso consentimento. E, portanto, não é porque existe segurança e saúde no trabalho que agora desatamos todos a ter que fazer exames e análises, não é? E, portanto, pode o trabalhador, deve cooperar, é por isso que não aparece aqui a imposição, aparece sempre o dever, a cooperação, que é no sentido de se autorresponsabilizar. Se ele não fizer, ele vai assumir o risco dessa atitude. O trabalhador deve também comunicar imediatamente ao seu superior sempre que encontre avarias, deficiências, algo que no seu processo de trabalho possa colocar em causa a segurança e a saúde no trabalho. Deve ainda adotar medidas para acautelar os interesses, os próprios e terceiros, portanto, perante um perigo grave e iminente, e deve naturalmente reportar imediatamente a quem de direito, ao superior hierárquico, a quem tiver que, portanto, competências para tanto, do sucedido, para que naturalmente se tomem medidas que possam acautelar futuros danos. A não observância destas obrigações gera uma contornação muito grave na esfera jurídica do trabalhador e, naturalmente, a responsabilidade disciplinar, criminal e civil. Isto não é simultâneo. Pode ser, porque naturalmente estamos sempre a falar num plano em que vamos fazer um juízo de proporcionalidade ao comportamento e perceber a que níveis é que é tangível. O que eu vos quero que percebam é que tudo isto pode ser cumulativo, está bem? Quanto aos direitos... Sim, com certeza. Quem é que fiscaliza isso para dar essas contraordenações? É os bombeiros, é o quê? Não, a Autoridade para as Condições do Trabalho. Nós chamamos eles ACT. Eles fazem isso anualmente, sim. É? Os relatórios têm que ser entregues à autoridade... A empresa emite o relatório. Sim, portanto, a organização é obrigada a ter um relatório anual, ou dependendo do tipo de atividade, ele pode ter outra periodicidade. Tá. Esse relatório é feito com o auxílio, portanto, ou do departamento ou da empresa de promoção e segurança e saúde no trabalho, que vai auxiliar a organização na feitura desse relatório. E nesse relatório vai identificar os processos produtivos, as deficiências, os benefícios e vai apontar algumas melhorias que depois vai fiscalizar se foram ou não implementadas. E esse relatório tem que ser entregue na Autoridade para as Condições do Trabalho. Esta é uma obrigação. Outra dimensão da autoridade, do papel da Autoridade para as Condições do Trabalho é na fiscalização, por exemplo, da implementação das melhorias que os relatórios apontam, ou então que que é mais comum, haver vistorias que são aleatórias. Portanto, eu tenho até uma amiga que é jurista na Autoridade para as Condições de Trabalho e ela disse-me uma coisa que por acaso não tinha muito essa ideia, que a Autoridade para as Condições do Trabalho planifica anualmente quais são as atividades que vão ser objeto da sua intervenção. E, portanto, se a Autoridade para as Condições de Trabalho estipular que este ano vai ser só fábricas de produção de queijo, todas elas vão ser varridas aleatoriamente. E, normalmente, uma vez por ano, não é? E sempre assim, portanto, normalmente, como digo, é por setores, não é? Eu diria que uma empresa não é auditada todos os anos, a menos que tenha depois histórico de acidentes de trabalho, que essa é outra dimensão da segurança e saúde no trabalho, que é, conforme a incidência, ou a amplitude da incidência de acidentes de trabalho na organização, há um reporte também para a Autoridade para as Condições do Trabalho. Portanto, aí eles ficam a saber, se uma determinada empresa tem sistematicamente acidentes, é natural que vá ser auditada, enfim, para se perceber o que é que pode ou deve ali fazer. Quanto ainda aos direitos do trabalhador, portanto, como disse há pouco, ele não pode ser prejudicado, portanto, em virtude de ter de se afastar do seu posto de trabalho ou da sua área, ou de uma área perigosa em caso de perigo grave ou iminente, portanto, se se verificar estas circunstâncias, ele deve abandonar e não deve ser prejudicado. Isto, trocado por miúdos, quer dizer que não lhe podem retirar o salário, pode ter de ficar em casa uns dias até haver uma limpeza, como aconteceu com as salmonelas lá em Vila Franca de Xira. As pessoas tiveram que estar fora do trabalho, mas com certeza que o seu salário ficou assegurado e as suas garantias permanecem. Deve haver uma consulta aos trabalhadores, portanto, sobre a segurança e saúde no trabalho, informação e formação aos trabalhadores. A inobservância gera uma contraordenação muito grave. Uma contraordenação muito grave para todas, menos para a formação. A formação é uma contraordenação grave. Portanto, não haver formação na tua empresa gera uma contraordenação grave. Este tópico eu não vou desenvolver muito, portanto, isto tem a ver com a regulação coletiva de trabalho, portanto, a lei, como disse no início desta nossa partilha, esta lei tem dispositivos particulares para as organizações que estão inseridas em tecidos económicos que têm regulação coletiva de trabalho, que eu não sei se é uma coisa que no Brasil até seja, exista. Nós vamos beber muito ao direito alemão e nós temos um sistema em que os próprios trabalhadores se podem organizar em vários... organizam-se entre um tecido económico em particular, por exemplo, trabalhadores da indústria automóvel, de várias empresas, juntam-se e formam uma regulação que faz um adicional à lei geral. E, portanto, eles criam regras só para eles, digamos assim, que nunca podem ser, nunca podem retirar garantias em relação à lei geral, nem podem adicionar imposições que não estejam na lei geral. Podem melhorar, portanto, se a lei geral diz que tem 22 dias de férias, eles metem 23, portanto, tem a ver com este tipo de circunstância. E a lei 102/2009 veio também trazer aqui uma regulação específica para tratar com os representantes, porque depois dentro das organizações, que estão inseridas em convenções coletivas de trabalho, têm o representante dos trabalhadores, que é eleito entre eles, e, portanto, esta legislação também vai trazer... portanto, dispositivos para tratar com estas dimensões do tecido económico. É a CIPA, né? A interna, que seria a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Brasil. Então, as fábricas no Brasil, elas têm que ter essa comissão, ela então, vamos dizer, ela tem, dependendo do número de funcionários, ela tem, vamos dizer, 4 membros. Sim. Dois são eleitos pelos funcionários. Sim. E dois são indicados pela empresa. Não é exatamente isso que estamos a falar, mas isso, deixe-me dizer-lhe, também existe, dependendo do número de trabalhadores, a organização tem que ter um núcleo interno e um núcleo, pode ter externo também, de prevenção de segurança e saúde no trabalho. O que eu estava a falar é da regulação coletiva de trabalho. A regulação coletiva de trabalho é quando trabalhadores do mesmo ramo de trabalho se juntam... Se junta como sindicato. Não é exatamente o sindicato. É por aí. E esta lei veio dizer como é que a organização trata as questões da segurança e saúde no trabalho com o responsável dessa convenção coletiva de trabalho dentro daquela empresa. Pronto, em linhas gerais é isto. E a vida fica estável. Como? Porque no Brasil se demite com muita facilidade, é diferente daqui. Aqui não se pode demitir o sindicalista. Não, nem o sindicalista, nem os membros da CIPA, nem da Brigada do Cedo. Eles ficam, agora é periódico, eles têm um mandato de 2 anos. Tá? O mandato deles é 2 anos. Aqui, aqui também, também é periódico, mas. Mas é estados. Pois. Vão renovar, não há limite. Não, aqui, aqui só não há limite de mandato, porque eles vão se renovando e são praticamente sempre as mesmas caras. Mas despedir um sindicalista em Portugal é muito difícil. Mesmo ex-sindicalistas é muito difícil. No Brasil não despedes, não tem nem. É uma briga feia na justiça. Agora eu queria te perguntar uma coisa, porque eu perguntei da fiscalização. Claro. Aqui tem banheiro para o deficiente. Sim. Mas não tem rampa para o deficiente. Mas não tem? Rampa. Como é que o cadeirante sobe para ir para o banheiro? Exatamente. Então, aí, aqui, por isso que eu perguntei que esses caras, o professor saiu, eu não queria perguntar. Isso tem que falar muito com as autarquias, porque. Pois é, porque parece que coisa estranha. Olha, mas sabe, isso é um flagelo, sabe, professora? E aí, dá o banheiro para o deficiente. Isto é um flagelo. Isso é um flagelo, mas é um flagelo em Portugal. Nós vemos passeios aqui que não cabe nem eu andar sozinho, quanto mais uma pessoa de cadeira de rodas. Mas é uma empresa. Claro, e se houver uma inspeção, essa é uma recomendação. Que depois é uma recomendação, depois à segunda também é a recomendação, à terceira também é, à quarta leva uma coiba. Eu me chamo muito a atenção esse banheiro dos deficientes, que não andar sem uma rampa. Ele não pode vir nem com o terreno. Quer dizer, mas há... O banheiro dos deficientes é a primeira. Mas há depois uma outra dimensão. Pois. Mas há depois uma outra dimensão também, que é, isso verifica-se nas organizações, que é quando a pessoa não integra, não tem nos seus quadros uma pessoa com essas necessidades, ela consegue alegar isso, e portanto a desnecessidade, porém, ela ao alegar isto, pode parecer legítimo naquele momento, sim, mas ela também está a dizer que não respeita a lei do trabalho, que também refere que não se pode discriminar as pessoas, é, não é? Sim. Em função da sua condição, nomeadamente física. De modo que isso é, como digo, é um flagelo. E em Portugal, os flagelos são difíceis de resolver imediatamente. Eu arrisco dizer que se entrar aí em qualquer outra organização, vai encontrar igual. É, me chama a atenção, até porque eu tenho uma aluna que não é cadeirante, do primeiro ano, mas ela tem uma deficiência muito severa. Tem dificuldade. Nós temos aqui em Coimbra um colégio que há 4 anos atrás recusou a entrada do miúdo porque ele tinha trissomia 21, na realidade. Sim. Mas ele tinha uma perda de equilíbrio, portanto ele necessitava ter sempre alguém para o levar com ele para trás para a frente. E é um colégio privado, religioso inclusive, e recusou. Os pais indignados foram para a comunicação social dizer, mas como é em Coimbra também ninguém ligou muito a isso. Mas eu acho isso um escândalo, porque é negar a educação a alguém que por uma condição física não pode. Pura. O meu filho depois andou nessa escola e chamou-me a atenção esse episódio, porque depois eu verifiquei que aquilo tem 3 andares e não tem elevador. E eu penso, como é que é possível? Não pode, isto não pode ter. Aquilo é um edifício muito antigo, mas é uma escola. A minha questão, eu só estou no plano da escola, não é? Eu só estou no plano da escola. E para mim o plano da escola é todos têm acesso. Como é que ele não tem? Não é? Se calhar é como aqui. Enfim, é o que é possível. É o que é possível. Para mim, a lógica portuguesa, porque é horrorizada. É o que é possível. Avançando aqui, o legislador tomou aqui, na Lei 102 de 2009, tomou aqui, ou destacou, se quisermos, duas grandes franjas de trabalhadores: mulheres grávidas e menores. Esses estão muito evidenciados aqui. Ele começa este tratamento por falar do património genético do trabalhador e, portanto, começa por prever disposições que acautelem o risco para esse mesmo património genético, tratando a avaliação de riscos prejudiciais, através da recolha de informação dos agentes e fatores a que esteja sujeito o trabalhador, através de estudos dos postos de trabalho para determinar as condições reais de exposição a esse risco, e, naturalmente, obrigando a levar em conta as recomendações dos organismos competentes em matéria de segurança e saúde no trabalho. Esta avaliação de riscos deve ser feita trimestralmente na organização, bem como quando haja alteração das condições de trabalho suscetíveis de afetar a exposição desses mesmos trabalhadores aos resultados da vigilância de saúde que justifiquem ou que se verifique no desenvolvimento da investigação científica nesta matéria. Ou seja, sempre que houver evolução na ciência para a aplicação, um posto de trabalho, nomeadamente o manuseamento de matérias que possam pôr em causa o património genético do trabalhador, elas devem ser implementadas. E, portanto, é por isso que esta avaliação tem que ser feita trimestralmente. Nesta avaliação de riscos, deve identificar os trabalhadores expostos, aqueles que, sendo particularmente sensíveis, podem necessitar de medidas de proteção especial. A inobservância gera, então, uma contaminação muito grave. Há ainda deveres de informação específica, nomeadamente ao trabalhador, mas também às autoridades, sobre as condições daquele posto de trabalho. Deve haver vigilância da saúde daquele trabalhador ou daqueles trabalhadores com maior incidência, porque estão expostos a um determinado perigo. Os resultados desta vigilância devem ser comunicados e trabalhados no sentido sempre de melhorar as condições a que está sujeito o trabalhador. E pronto, portanto, existir um registro, um arquivo e a conservação dos documentos. A inobservância destas disposições dá origem então a uma contornação que é grave. Agora, atividades proibidas e condicionadas em geral. O que é que está proibido? Estão proibidas todas as atividades que exponham as pessoas a agentes químicos, físicos e biológicos, artigo 48. Ora, olhando assim para isto de repente, vamos pensar, então, mas as farmacêuticas não podem trabalhar. Claro que o legislador encontrou aqui alguma forma de fazer exceção a isto. Dizemos que é proibido no geral. Isto é mais ou menos como os veículos. O carro é um perigo no geral. É por isso que quando nós atropelamos alguém, independentemente de termos ou não culpa, intenção ou não de o fazer, somos sempre culpados. Porque nós sabemos que estamos com um perigo nas mãos, que é o carro, e se não observarmos um comportamento determinado, que é andar de acordo com o código da estrada, vamos causar um acidente e, portanto, temos culpa por via disso. E aqui é um pouco a mesma lógica, portanto, é proibida a exposição a estas matérias porque elas são perigosas, mas depois encontra-se aqui algumas formas de poder, ainda assim, manusear. Pode-se manusear para investigação científica e também para as atividades destinadas à respectiva eliminação. Desde que o empregador comunique previamente, portanto isto com 15 dias, ao organismo competente para a promoção de segurança e saúde no trabalho, que é como quem diz a autoridade para as condições do trabalho, do Ministério responsável pela área laboral, as seguintes informações. Tem que enviar o agente e a respectiva quantidade utilizada anualmente, as atividades que são realizadas, as reações e os processos implicados naquela atividade, o número de trabalhadores que estão expostos e as medidas técnicas e de organização tomadas para prevenir a exposição dos trabalhadores àquele tipo de reagentes. Agora, particularmente, as atividades que estão proibidas ou que são condicionadas às trabalhadoras que são grávidas, puerpérias ou lactantes. Faz a remissão para o regime do artigo 36, grosso modo, do Código do Trabalho, que já cria uma situação simplificada de relação com o trabalho para mulheres nestas condições, e depois ainda diz que é proibida a realização de atividades em que esta esteja exposta a agentes físicos, biológicos ou químicos, nos termos dos artigos 51 a 53, dizendo ainda que é proibida a prestação de trabalho subterrâneo em minas. Mas, como em tudo, portanto, gera uma contaminação muito grave, portanto, colocar estas senhoras a trabalhar nestas condições, mas, como eu diria, como em tudo, ela ainda pode ser condicionada. Pode-se condicionar o trabalho, o acesso, portanto, a realização destas atividades com estas trabalhadoras, se há agentes químicos, biológicos e químicos, nos termos destes artigos, que, no fundo, faz uma atenuação aos primeiros. Portanto, simplifica, no fundo, aquilo que são as atividades que estão proibidas no anterior. É ainda condicionada, portanto, a prestação de trabalho em alguns processos industriais, nomeadamente processos que envolvam poeiras, que envolvam ácidos, entre outros que a lei especifica no artigo 60. A inobservância destes condicionalismos, portanto, gera uma contornação grave para a entidade. Quanto às atividades proibidas ou condicionadas a menores. Menores, entenda-se menores de 16 anos, porque não sei se tem ideia, professor, em Portugal pode-se trabalhar a partir dos 14 anos. Em algumas circunstâncias, não é geral, em algumas circunstâncias. Portanto, são proibidas ao menor as atividades de fabrico em auramina, em abate industrial de animais, realizadas em discotecas ou similares. São proibidas ainda as atividades em que haja risco de exposição aos agentes físicos, biológicos e químicos, que estão previstos nestes artigos 62, 63 e 64. Confesso que não fui ver. Mas se um de vós googlar aí, pode partilhar connosco, para ficarmos a saber. Pois é. Portanto, são ainda, portanto, vedadas as atividades de processos de ácidos e manipulação de engenhos explosivos por parte de menores de 16 anos. São ainda proibidas as atividades cuja realização esteja sujeita às seguintes condições de trabalho, nomeadamente risco de desabamento, manipulação de aparelhos de produção, de armazenamento de gases comprimidos, a utilização de cubas, tanques, reservatórios, garrafas, botijas, a condução à operação de veículos de transporte, e aqui estão incluídos os veículos de terraplanagem, os empilhadores, aquelas coisas todas, portanto, das obras, Também em condições em que haja libertação de poeiras de sílica livre, nomeadamente a projeção de jatos de areia. Ainda em condições de vazamento de metais em fusão ou operação de sopro de vidro, locais de criação e conservação de animais ferozes ou venenosos, realizadas no subsolo, realizadas em sistemas de drenagem de água, realizadas em pistas de aeroportos ou cuja cadência seja condicionada por máquinas de retribuição determinada em função do resultado. Ou que sejam suscetíveis de provocar a exposição de poeiras, de madeiras e folhosas. Isto constitui uma contornação muito grave. Quanto às atividades proibidas ou condicionadas a menores de idade superior a 16 anos. É no fundo aquele uma... é 14. Aquele é antes de 16. Antes de 16. É de 14 a 16. Tá. Estes é de 16 a 18. Tá. Que no fundo é uma atenuação das primeiras. Portanto, estão proibidas as atividades e processos e condições de trabalho condicionados nos termos do artigo 68, sendo que podem ser realizadas por menor com a idade igual ou superior a 16 as atividades em que haja risco de exposição a agentes físicos, biológicos e químicos nos termos do artigo 69 a 71. Portanto, que no fundo é uma atenuação face àquilo que fica proibido anteriormente para os menores de 16. E ainda, desde que sejam observadas as condições que estão previstas no artigo 72, que basicamente é a superintendência de um responsável hierárquico especializado na área. A inobservância gera uma contornação leve, quanto a mim criticável. Penso que aqui se aplicava mais coerentemente uma contornação grave, mas esta foi uma opção. Bom, agora seria a nossa pausa, que não vai ser pausa, então avançamos. Estamos na pausa. Fazer uma pausa para tomar um café também. Então, se calhar vamos retomar. Sim. Está tudo. Já passaram os 15 minutos. Eu não quero provocar uma crise académica por causa do meu intervalo. Muito bem. Então, retomando aqui os nossos trabalhos, aqui a segunda parte é bem mais curta, porque aquilo que eu pretendia era que no fim pudéssemos então conversar um bocadinho sobre estas questões. Já fomos conversando. Sim. Portanto, quanto à organização dos serviços de segurança e saúde no trabalho, portanto, como é que se operacionaliza, ou como é que a Lei 102/2009 refere o dispositivo de organização da segurança e saúde no trabalho? Ela começa por dizer que são objetivos da segurança e saúde no trabalho assegurar as condições de trabalho que salvaguardem a segurança e a saúde física e mental dos trabalhadores. Ou seja, em qualquer um dos mecanismos que seja utilizado, estes têm que ser os objetivos a cumprir. Nomeadamente, também desenvolver as condições técnicas que assegurem a aplicação das medidas que estão definidas no artigo 15, informar e formar os trabalhadores no domínio da segurança e saúde no trabalho, e consultar os representantes dos trabalhadores, portanto, naquela seção da Relação Coletiva de Trabalho, portanto, é uma das questões que tem que ser observada. As atividades principais do Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho, que estão previstas no artigo 73b, as modalidades no 74, e estas modalidades podem ser interno, comum ou externo, o Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho. A emergência e primeiros socorros, evacuação de trabalhadores e combate a incêndios vem prevista no artigo 75 da lei e a inobservância desta implementação gera uma contornação muito grave para o empregador. Quanto ao Serviço Interno de Segurança e Saúde no Trabalho, ele é instituído pelo empregador e abrange exclusivamente os trabalhadores por cuja segurança e saúde aquele é o responsável. A dispensa do Serviço Interno vem prevista no artigo 80. O empregador deve instituir o Serviço Interno que abranja o estabelecimento que tenha pelo menos 400 trabalhadores. Ou seja, aquele efeito de dimensão que há pouco eu falava, que sempre que haja um valor mínimo de trabalhadores, no caso 400 trabalhadores, tem que existir internamente, não obstante fazer uma ponte com um serviço externo também, mas internamente tem que haver um departamento e um técnico, portanto, de segurança e higiene no trabalho. Eu estou sempre a dizer segurança e higiene no trabalho porque antes era essa a classificação, agora já não é. Agora é técnico de segurança e saúde no trabalho. Eu vou sempre à higiene e segurança porque era a nomenclatura anterior e já não é. Tem que abranger ainda o conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km daquele que ocupa maior número de trabalhadores e que com este tenha pelo menos 400 trabalhadores. Ou seja, no todo ou em parte, desde que tenha 400 trabalhadores, tem que existir o serviço interno. o estabelecimento que desenvolvam atividades de risco elevado, portanto, nestes é obrigatório, desde que tenham pelo menos 30 trabalhadores. Portanto, se estivermos a falar de uma produção em que as matérias são perigosas, o desenvolvimento do trabalho, o processo de trabalho é perigoso, aqui, desde que tenha 30 trabalhadores, já é obrigado a ter o técnico superior de saúde, de segurança e saúde no trabalho. Na empresa ou estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km de maior dimensão, que empregue no máximo 9 trabalhadores e cuja atividade não seja de risco elevado, as atividades de segurança no trabalho podem ser exercidas diretamente pelo próprio empregador. Ou seja, estamos a falar da maioria do tecido económico português, que são pequenas e médias empresas, em que nós temos o empregador, é o patrão, portanto é o superior hierárquico direto, ele próprio pode então ter este papel, esta função de exercer esta função de técnico de segurança e saúde no trabalho, desde que possua formação adequada e possa permanecer, portanto, habitualmente nos estabelecimentos, não é? Porque pressupõe-se que haja uma vigilância, uma auditoria corrente, contínua, no exercício do trabalho. O empregador pode designar um ou mais trabalhadores para se ocuparem de todas ou algumas das atividades de segurança no trabalho, desde que possuam formação adequada e disponham do tempo e dos meios necessários para o fazer. Aliás, não dispor os meios necessários para a execução das tarefas de segurança e saúde no trabalho gera também contraordenação, como vamos ver a seguir. O exercício das atividades de segurança e saúde no trabalho depende, então, da autorização concedida pelo organismo competente para a promoção de segurança e saúde no trabalho, do Ministério responsável pela área laboral, que é, como quem diz no caso português, a Autoridade para as Condições do Trabalho. Em geral, porque depois, dependendo das atividades, pode haver necessidade adicional de autorização. Estou-me a lembrar, por exemplo, da exploração dos petróleos e dos gases e dessas coisas todas, que carecem não só da autorização da ACT, como carecem também de autorizações específicas de organismos ligados ao Ministério da Economia. Ok? Portanto, a não observância destes dispositivos na implementação do Serviço Interno de Segurança e Saúde no Trabalho, do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho, gera então uma contraordenação que é muito grave. Quanto ao Serviço Comum de Segurança e Saúde no Trabalho, o Serviço Comum é instituído por acordo entre várias empresas ou estabelecimentos pertencentes à sociedade que não se encontrem em relação de grupo nem sejam abrangidas pelo dispositivo do número 3 do artigo 78, contemplando exclusivamente trabalhadores por cuja segurança e saúde aqueles são responsáveis. No fundo, aqui estamos a falar do consórcio, portanto, uma empresa pode se juntar a outras empresas que não necessariamente façam parte dos seus corpos sociais, não é? E, a partir daí, estabelecer as condições de segurança e saúde dos seus trabalhadores, nomeadamente contratando o mesmo técnico, portanto, repartindo, se quisermos, os custos com este serviço. O acordo que instituiu o serviço comum deve ser celebrado por escrito, portanto, uma obrigação adicional que não existe no serviço interno, comunicado ao organismo com competência para a promoção da segurança e da saúde no trabalho do Ministério responsável pela área laboral, vulgo ACT, Autoridade para as Condições do Trabalho. Portanto, comunicação essa que deve ser feita no prazo máximo de 10 dias, a contar da sua celebração. A comunicação deve ser acompanhada de um parecer fundamentado dos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho ou na sua falta dos próprios trabalhadores e é apresentado, nomeadamente, por via eletrónica, através do Balcão Único Eletrónico dos Serviços, que também vem previsto na lei o seu funcionamento, de acordo com o modelo disponibilizado nas páginas eletrónicas. Portanto, a não observância deste procedimento gera uma contornação grave. Eu estava aqui a pensar num exemplo para vos dar de onde é que isto pode ser possível. Imaginem, por exemplo, uma obra, não é, de grande dimensão, onde subsistem várias empresas contratadas para o efeito. Temos a empresa de construção, temos a empresa de eletricidade, temos a de canalização. Imaginando que esta obra vai durar, por exemplo, a obra dos estádios que duraram anos a construir, elas podem, entre elas, para aquele período, estabelecer um convênio, um acordo, em que, nas questões de segurança e higiene, segurança e saúde no trabalho, têm regras comuns e implementam procedimentos comuns com funcionários que são comuns. Portanto, é disto que estamos a falar. Até porque pode ser interessante para efeitos de candidatura, por exemplo, para ganhar um concurso público, não é? Ter aqui uma mais-valia que também, como disse no início desta nossa partilha, é também uma mais-valia ter este sistema implementado e, sobretudo, bem implementado. Já quanto ao Serviço Externo de Segurança e Saúde no Trabalho, considera-se então o serviço externo aquele que é desenvolvido por entidades que, mediante um contrato com o empregador, portanto, os tais terceirizados que falávamos há pouco, é realiza as atividades da segurança e saúde no trabalho, desde que não seja em serviço comum. Isto aqui já encontramos uma exceção ao anterior. No anterior, eles tinham que contratar internamente entre eles os mesmos técnicos. Aqui estamos a falar de chamar uma empresa exterior que, no âmbito comum, não podia acontecer. O serviço externo pode compreender os seguintes tipos, portanto, associativos, cooperativos, privados ou convencionados. Os associativos, cooperativos e cooperativos têm muito a ver com a forma jurídica em que foi constituída a empresa, no caso a associação ou a cooperativa, que vai prestar o serviço. A única diferença aqui é essa, porque as faculdades são as mesmas. O privado, estamos a falar de profissionais independentes que tenham formação na área e desenvolvam uma atividade isolada de promoção da segurança e saúde no trabalho. Os convencionados são aqueles que, através de protocolo estabelecido, nomeadamente, isto funciona muito mais entre entidades públicas, em que, portanto, através desses convénios são feitos ou é promovida a segurança e saúde no trabalho dentro das organizações. O contrato entre o empregador e a entidade prestadora de serviços externos é celebrado obrigatoriamente por escrito. A autorização, portanto, nos mesmos termos, tem que ser pedida à Autoridade para as Condições do Trabalho, vem prevista no artigo 84, os requisitos no 85, sendo que estes requisitos têm muito que ver com a disponibilidade permanente, no mínimo, de um técnico superior e de um técnico de segurança e saúde no trabalho e a disponibilidade de um médico de trabalho que exerça as respectivas atividades de segurança e de saúde. Ainda é requisito que haja instalações adequadas e equipadas para o exercício da atividade na organização. Portanto, a própria organização tem que ter o gabinete médico, o espaço onde são desenvolvidas estas atividades. Na mesma medida, tem que dispor dos equipamentos e dos utensílios, da avaliação e condições no âmbito da segurança e saúde no trabalho, bem como os equipamentos de proteção individual dos agentes que atuam nesta prestação de serviço. Ainda também é requisito a qualidade técnica dos procedimentos, nomeadamente para a avaliação das condições da segurança e saúde no trabalho e do planeamento das atividades. A inobservância destas condições gera uma contornação muito grave na esfera jurídica da organização. Portanto, alguns dispositivos ainda em relação ao serviço externo. Temos o requerimento de autorização no artigo 86, os procedimentos de autorização previstos no artigo 87, as alterações que podem ou não ser feitas no artigo 90 e a decisão e os termos desta decisão no artigo 93 da Lei 102/2009. As vistorias ordinárias e as urgentes ou extraordinárias vêm previstas nos artigos 88 e 89, respectivamente. Os pagamentos de taxas, porque naturalmente que estas coisas não são isentas, vêm previstos no artigo 91 da lei. O acompanhamento e as auditorias a partir do artigo 96-A. Qualquer um destes dispositivos, quando inobservado, gera uma contornação grave. E era isto que tinha para partilhar convosco. Trago-vos aqui algumas referências bibliográficas onde podem encontrar estes temas mais desenvolvidos, alguma legislação também que escolhi como, portanto, aqui balizando estes temas onde são previstas as especificidades que aqui vos partilhei convosco, e alguma jurisprudência também. Bem, jurisprudência, parece que estou a falar com os juristas, quando falamos de jurisprudência, estamos a falar dos acórdãos dos tribunais superiores. Portanto, isto são acórdãos do Tribunal da Relação do Porto, que eu encontrei que versam estas matérias controvertidas. Portanto, estas questões são transversalmente acórdãos em que se discute a pertinência ou não de direitos de regresso sobre acidentes de trabalho, pagamento de acidentes de trabalho em que não foram observadas a matéria de segurança e saúde no trabalho, porque efetivamente é nessas circunstâncias que se verifica muito mais as consequências do incumprimento e sobretudo as consequências do incumprimento para as partes, não é? Todas elas neste sentido. É isto. Dúvidas, debate, estou aqui ao vosso dispor. Vamos receber essa matéria? Eu posso enviar para vocês, sim. Começando no início, da definição de trabalhador que está no plano de trabalho, só uma dúvida que me surge é o seguinte, em relação aos estagiários, em relação aos trabalhadores estagiários em formação profissional, só aos... Todos. Todos. Eu tenho... Que está, que o trabalhador fala, recebe uma retribuição só para o seu trabalho, mas no caso dos estagiários curriculares, isso não significa a retribuição. Todos. Para efeitos desta lei são todos. Inclusive os não lhe podemos chamar trabalhadores, os voluntários, numa organização que também está sujeita a esta dinâmica da segurança e saúde, e eles também estão incluídos nesta seção de trabalhador para efeitos da Lei 102. Eu estava só aqui a buscar o conceito, porque é o conceito que está na lei, que eu tenho ideia de ter visto inclusive a questão dos estagiários lá. E, entretanto, está aqui. Portanto, repare, é a pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar o serviço a um empregador e, bem assim, o tirocinante, o estagiário, tirocinante é o que eu estou aqui a fazer. Está bem? O estagiário, o aprendiz e os que estejam na dependência económica do empregador em razão dos meios de trabalho, do resultado, da atividade, portanto, embora não titulares de uma relação jurídica de emprego. O que me surgiu era na dependência económica, neste caso... Não tem que ter dependência económica. Porque, infelizmente, também somos sujeitos à prestação de trabalho, chama-se de outras coisas. Sim. Mas não necessariamente. Sim. Outra questão. A formação académica simples de um técnico superior, um gestor de cursos humanos, é suficiente para ser o responsável da segurança e saúde do trabalho na empresa ou tem que ter uma formação adicional nessa área? Existe inclusive uma licenciatura e um mestrado que eu conheço nesta área. Agora, a verdade é que a lei não refere o requisito deste técnico. Ele diz que a lei refere-se apenas ao técnico de segurança e saúde no trabalho. O que é que isto quer dizer? É alguém que tem uma formação superior, ponto 1, tem uma formação especializada nesta área, ponto 2. E isto pode versar várias variantes, passa a redundância. É que pode ser uma licenciatura em recursos humanos, que esteja mais voltada para estas questões, que as há, que têm cadeiras e unidades que versam questões... Exatamente. Como pode ser uma licenciatura em Direito e uma especialização em Higiene e Segurança no Trabalho. Não é? E, portanto, nós estamos sempre a falar de um técnico que tem formação superior para estas, para ser considerado o dito técnico de segurança e saúde no trabalho. Mas repare que a lei nunca impõe que exista apenas um técnico e que esse técnico seja o técnico superior de segurança e saúde no trabalho. Ela mete sempre dois. Um técnico superior, o que é um técnico superior? É um licenciado. É um licenciado. Portanto, um ou os dois. E, portanto... Eu diria que pode ser qualquer um. Portanto, a resposta, se calhar, mas... E outra questão que eu me tenho é só apenas uma curiosidade, para o aparelho que fiz a formação em Segurança e Higiene do Trabalho, até foi recente, que nos foi cedido pela altura pela professora, que acabou por ter o doutoramento na área, doutora Emília Tempo, sobre aqueles sketches da NAP, penso que até vinham da Alemanha, que eram os desenhos animados que mostravam um pouco o que era a prevenção de riscos. Sim. Isso, e que eu achei interessante até na empresa, que nós temos lá um refeitório, que tem lá uma televisão, e compilei aqueles 11 sketches que ela deu, comprei tudo num filme, e achei interessante, e é uma coisa que ainda vou ver se consigo falar com o orientador de estágio da empresa, durante a refeição, de passar aquilo, demos um ano para a refeição, passar aquilo para as pessoas. Alguma coisa que se entretenha e assim. É muito complicado. E assim, pelo menos alguma coisa que tem desenhos animados, não é? Desenhos animados, pelo menos vão ter alguma coisa. Isso tem muito a ver com aquilo que são as estratégias de veiculação da informação para a prevenção e para as questões da segurança e saúde no trabalho, que, como há pouco comentava no intervalo consigo, efetivamente não é uma prática muito universalizada no tecido económico, não é? Eu diria que as organizações estão cada vez mais preocupadas com estas questões, mas continuam muito a relegar isto para contextos burocráticos, como mais uma obrigação que tem a organização. Repara, os gastos, dependendo da composição da organização, não são gastos desmesurados, não é? Nós estamos a falar de um investimento muito grande. Isto tem muito mais a ver com uma cultura empresarial, que no caso português, ainda é uma cultura um bocadinho displicente no sentido positivo, que é no sentido de banalizar, será? De não atribuir importância a estas questões, porque há sempre uma solução, porque há uma forma de fazer até o dia em que corre mal. Portanto, isto tem muito a ver com o método, como se faz. Eu acho essa ideia muito interessante, mas também digo, durante o período de almoço, o período da refeição, diz a lei que ele é da exclusiva responsabilidade do trabalhador. Portanto, eu, trabalhador, não sei se queria estar a levar com isso. Mas eu tenho isso. Agora, eu vejo muitos funcionários a almoçar sozinhos porque têm poucas relações. E vem aquilo. Exatamente. Portanto, ou seja, se chegaram, estavam-se perto. Com certeza. É uma estratégia. Mas temos que arranjar formas de... E se comem no refeitório da organização, é normal que tenham isso disponível, está lá, enfim. Forças. Agradecer primeiro tudo ao nosso convidado hoje, Augusto. Para nós foi o doutor que nos fez aqui que nos esclareceu muitas dúvidas. O objetivo principal, porque vocês já tiveram, alguns já tiveram até duas vezes, uma sensibilização, não se consegue mais que isso, não é certificado, portanto. Uma sensibilização e uma informação inicial sobre segurança e geração do trabalho. Porquê que voltámos a isto? Para que vocês percebam, na qualidade de gestores de recursos humanos, portanto, de responsáveis com maior relevância do que um simples executante que seja contratado para uma tarefa específica e que vê circunscrita a sua responsabilidade àquela tarefa. A noção de trabalho subordinado é o reverso. É que é subordinado, o trabalho é subordinado e é delimitado. Portanto, o subordinado, entre aspas, tem que executar aquilo para que foi contratado, quando isso é verificado, ou digo eu, já estou a entrar para um território que não é o meu, mas que tenho o bom senso de perceber que é um contrato entre partes que está no âmbito de um contrato social mais vasto. Esse contrato social mais vasto em que nós estamos, em que vocês estarão como profissionais, diz que a área da qualidade do trabalho, e o trabalho tem que ter qualidade, não apenas do ponto de vista ético, como eu referi há bocadinho, mas também do ponto de vista do bom funcionamento da sociedade. O trabalho digno não é apenas por razões éticas. É porque ninguém quer que o objeto principal da nossa sociedade, que é digamos, a criação de mais-valias, a produção de mais-valias, se faça à custa da vida de quem trabalha, com as consequências que isso tem. Porque como a sociedade é uma sociedade felizmente regulada, quem atenta contra a vida de terceiros ou à qualidade da vida de terceiros, por negligência ou por dolo, isso é porque quer prejudicar, e não basta dizer, eu não queria prejudicar, objetivamente acabou por fazê-lo, não é? Por ignorância ou por incúria, é preciso perceber que nesse contexto de contrato social, não fazer algumas coisas ou fazer coisas que prejudicam a qualidade desse trabalho, pode ser crime, em última instância, e para todos os efeitos é sujeito a sanções. E não vale a pena imaginar que vai sempre passar-se por entre os pingos da chuva. Aquele exemplo que eu dei no início, da tal empresa que estava a ver se poupava 4.500 euros, estávamos na iminência de termos que exigir sobre ela, porque por 4.500, que eu não percebi bem, 4.500 euros, vim a perceber depois, estava a ver se isto passava por mais um mesito, mais 15 dias, não é? Mais 20, mais 10 dias, e no mês que vem já só pagaria, portanto, este mês não pagar. A vida, nós não podíamos estar mais 10 dias à espera que passasse a tal fase de 4.500 euros. Quem não tem capacidade de pagar 4.500 euros num total de faturação de 600 mil, se calhar não deve estar a fazer aquela empreitada, chama-se o seguinte. Portanto, aqui há responsabilidades assumidas com tranquilidade, mas também com clareza. O que quer dizer que a área do trabalho é uma área regulada, eu diria, a área da economia é uma área muito regulada, ainda bem. Notem que o país mais competitivo, a economia mais competitiva da Europa, que é a Alemanha, é onde precisamente essas questões são tratadas com toda a clareza. É assim que a gente cumpre. Sai mais barato fazer bem desde o início do que já tentar charlatar. Sai muito mais barato fazer bem. Isso é o espírito alemão, não é? Exatamente. E a tendência é que a minha filha está a trabalhar lá, é médica lá. Eu tive a oportunidade de conhecer um bocadinho mais de perto. Eu sou francófono de formação. E, portanto, tive a tendência, ao crescer profissionalmente, a olhar para a Alemanha sempre um bocadinho de lado. É demasiado militarizado, demasiado formal. Pois bem, revi as minhas posições nos últimos anos porque a clareza é aquilo que está estabelecido. O contrato social, eu penso que é muito importante que vocês introduzam este conceito, contrato social. Esse contrato social está subjacente à atividade que vão desenvolver. A nossa estrutura empresarial faz com que, como disse ao pedido do doutor, com clareza também, a maior parte das nossas empresas são pequenas e microempresas. Muitos dos empregadores não têm noção de que aquilo é mesmo importante e que, se correr mal, eles têm problemas sérios. Pode desequilibrar e levar à insolvência uma empresa apenas porque não cumpriram o que deviam cumprir. Sim. Quer dizer, em cima, a inspeção, mas mais que isso, caem em cima os tribunais. E os tribunais estão cada vez mais exigentes. Um trabalhador, se tiver um advogado que, a americana, pegue naquilo, pois bem, vai longe, não é? Indo longe, a insolvência pode ser a parte final de um contencioso deste tipo, que se quis só malandramente, e eu quando citei aquele exemplo, citei-vos um exemplo, apesar de tudo, uma empresa que é capaz de gerir uma empreitada de quase 1 milhão de euros. Tem várias com milhões de euros. Mas comporta-se como uma pequena empresa que, para poupar 4.500 euros por mês, é capaz de levar a ele fazer perder todo o equilíbrio empresarial. Portanto, concluído, mais vale fazer bem. E a ideia destas conversas é que vocês percebam que o que estão a fazer não é dar um jeitinho ao empresário, como, aliás, a questão também de aproveitar a hora do almoço para. É uma ideia boa em si, porque mostra a motivação para sensibilizar. Mas a hora do almoço é para o cidadão recuperar as condições que 4 horas de trabalho lhe impuseram e está contratado que aquele período é um período em que ele dispõe do tempo que quiser. Porque também é estar a projetar coisas, que depois ele não tem tempo para estar a ver, ou está a ver com o olho de sarilho, mas vale encontrar ali uma forma em que, por negociação, não está aí, não, mas tem que ser explicitado, por negociação, alguns minutos ao final do dia ou alguns minutos à hora do almoço, mas que não comprometam o ato de se alimentar, não é? Possam ser encontrados com metade de um lado e metade do outro. O bom negócio é aquele em que todas as partes ganham, diz o bom senso. Se o empregador estiver disponível para perder 15 minutos, ele estará certamente também disponível para perder outros 15 e pronto, e chega um acordo, está estabilizado, presumo que isso não seja nenhuma violência. Mas agora dizer, epá, você durante a hora do almoço tem de programar aqui uma coisa, que é muito agradável. Não é isso, não é isso. Não é isso. Não foi elaborado, não é porque foi elaborado, foi uma questão de lazeres. Eu estou a querer lembrar isso. Mas repare, não deixa de ser um lazer direcionado a um fim específico, que tem um promotor também, ele que é muito específico e com responsabilidades acrescidas, que é o empregador. E, portanto, se o público-alvo é o funcionário barra na sua hora do almoço, ele está a incorrer aí numa violação. Aliás, eu se calhar... Pode mais de energia. E quando é por ela, de repente cai em cima o quê? Para um movimento que se foi gerando, quando é por ela, tem uma espécie de uma greve, não é? Como diria o Rafa Fedorento, uma espécie de uma greve, sem saber porquê e por que carregar a água. A bondade da ação é nítida. É formar, é desconstruir, tudo muito bem, mas se calhar... Se calhar é melhor. Olha, eu penso que os funcionários. Se calhar é conversar com os representantes e ver se chegam a um acordo. Sim, claro. E os funcionários, se calhar, não se importavam nada de passar uma hora a ver isso, tipo, logo depois do almoço, também para. Na formação interna, na Associação de Saúde, então utilizaram isso para. Ou no posto de trabalho, também se vê muito, no próprio posto de trabalho, haver umas dinâmicas apelativas para a prevenção. Sinalética. Isto tem sempre a ver com. Vale a pena ter presente que o território em que vocês vão intervir não é um território, digamos, marcado apenas pelas relações interpessoais. Eu tenho uma grande consideração pela psicologia e sou de formação oral, mais psicossociólogo do que sociólogo. Mas tenha consciência de que, no âmbito do contrato social, a psicologia é uma roupagem que a relação entre as partes deve assumir. A psicologia dá um valor absoluto numa organização. A psicologia é uma maneira especial de fazer com que a relação entre as partes se estabeleça. Sendo que o pano de fundo é um pano de contratualização. Acordo de empresa se existir, acordo sectorial se existir, portaria regulamentadora do trabalho, se for o caso disso, acordo coletivo de trabalho, lei geral de trabalho, portanto, há uma hierarquia toda de dever fazer, não é? Acordado ao longo de muito tempo, que só se descobre quando de repente se tropeça nela. E tropeça-se nela, se não se levar esta consciência, não é? Tropeça-se nela e diz, mas eu só queria fazer aquilo, para agora me aparece aqui um representante do sindicato que diz que e vai perder um tempo enorme a discutir com o homem que vai ter uma oportunidade ótima de promover a sua associação, não é? E estou a perder um tempo do arco da velha e eventualmente até a impedir produção. A Auto Europa é um exemplo cá. A auto-Europa é a cultura alemã, que também volta em meia aberta, não é? E é a única que existe. Exatamente. É única. Exatamente. É engraçado ver como é que o sector, que era muito marcado por grupos mais reivindicativos, é sabido que o sector era marcado, ou que se dizia, não sei, pelo bloco de esquerda. Sim. Pois bem, souberam-se negociar, por forma a que o bom acordo em que nem todas as partes ganham, triunfasse. Houve problemas recentemente que era para redefinir maneiras de fazer. Deixou-se estar sob a influência de um grupo. Pois, era mais uma questão de forças políticas. Mas, nas vossas empresas, porque terão empresas onde vão trabalhar, até porque normalmente haverá sempre uma escala maior do que a microempresa que caracteriza, digamos, o nosso sítio empresarial, há um território, há uma cultura empresarial, há um clima também empresarial herdado do passado, que faz com que mais vale ter em conta aquilo que não se vê a priori, que é na cultura empresarial e naquele clima que mudou de momento tem, que é o que está marcado por essas relações de trabalho que não se vê, essas relações formalizadas. E depois ter isso em conta para ir para os aspectos preciosos de inter-relação. A inter-relação tem também tem um aspecto muito importante, mas tem que não ignorar estas partes. A segurança dentro do seu trabalho pode ser um dos aspectos que faz tropeçar os melhores. E nem sabiam que isso acontecia. Mas se alguém tem alguma dúvida, eu é que agradeço a oportunidade. Deixa eu perguntar uma coisa dos dois. Claro, pequena empresa aqui, ela é classificada por faturamento ou por número de funcionários? Número de funcionários. Até quando? Funcionários. A micro até 10. E a pequena? Pequena é de 50 a 250, exato. 50 a 100? Não, 250. 50 a 250. Isso devia ser fatiado, para dizer a verdade. Mas, sim, porque o problema é micro até 10 funcionários, a pequena empresa até 50. Sim. Sim. A média? A média de 50 a 250. A grande acima de 250. Sim. É no Brasil a grande acima de 500. Mas o Brasil também é um país continental, não é? Portanto, é tudo grande. Uma microempresa lá também é grande. Sempre que em Portugal há, apesar de tudo, um panorama que às vezes nós descobrimos. Eu ontem descobri num programa da RTP, com uma reportagem, que nós somos dos principais fabricantes de bicicletas na Europa. Sim, já tinha visto isso também. É uma empresa do norte, de Gaia, se a memória não falha, que tem um processo de fabrico moderníssimo, bem organizado. Sim. 1 milhão e tal. A gente vai visitar uma empresa dessa. 1 milhão e tal bicicletas previstas anualmente, sobretudo para fora. Nem 10% para. Não, essa não, a gente vai tecnologia. A invenção das portagens, assim como... Sim, o multibanco. O multibanco fomos nós que inventamos. Exatamente, as portagens foram portagens. Foi. Autostradas contra o carro de descarga. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Também a invenção nossa. Por que eu descobri isso? Porque se constituiu uma... Enfim, foi negociado, e já está assumido, um Dia Internacional da Bicicleta. Ah, e foi ontem que se celebrou essa circunstância. Inventámos os impostos. Inventámos, não sei se inventámos. Hoje em dia tudo temos uma carga de impostos grande, mas... Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma dúvida, posso ajudar a esclarecer. E já só para o que aconteceu hoje de manhã, ver se aquilo se consegue... Nem é bom nem quer pensar nisso. Vai haver mais duas, como vê, é altamente mais três, interessante. Doutor. Mais três, doutor. O nosso professor honorário, com essa expressão. Honorário? É um professor de honra. A expressão honorário significa que honra. Se torna alguém... Então assim aceito. Então assim aceito. Para nós, é o doutoramento honorário, portanto, é isso mesmo, é o reconhecimento de uma competência que não está formalizada, mas que aquela entidade reconhece, de alguma maneira. Não para efeitos académicos, mas que reconhece como tal, não é? Exatamente. O nosso palestrante de hoje, também professor honorário, vai nos ajudar em mais três temas, que são preciosos. Não é? Três. Três? Sim. A regulação geral da proteção de dados. Não, mais três aulas e dois temas. Ou melhor, mais três aulas e três temas. Sendo certo que os últimos dois são de direito do trabalho. Portanto, vai ser a regulação, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia cuja validade fica plena a partir de 25 de maio, ele está em vigor, mas está condicionado à aplicação, e tem levantado aí uma série de, levanta uma série de problemas objetivos. Vai ser uma aula interessante porque eu vou trazer alguns casos em que vou falar do direito ao esquecimento, não sei se é familiar para todos. Sim. Portanto, que é aquilo que se discute neste regulamento. Pronto, exatamente. E vou trazer aqui alguns recortes de jornal que deram origem a acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre esta questão, que proibiu inclusive a Google de veicular dados a partir de certa altura no espaço europeu. Aliás, foi o mote, essa sentença foi o mote para o regulamento que depois veio a ser aprovado. Mas também não vou aqui desvendar o véu todo. A doutora Cristina Quitas vai para Lisboa, está hoje em Lisboa precisamente a tratar desta questão que é da maior atualidade. Hoje em dia estamos todos, porque a partir do dia 25 andamos à português, não é? Andamos até à última. E a partir do dia 25 começam a cair as coimas para quem não tiver aplicado ou interiorizar os procedimentos do regulamento, porque o regulamento, tal como a segurança e saúde no trabalho, vem a obrigar as organizações a implementar novos processos, novos agentes, e que eu arriscaria dizer, porque não há histórico, não é? Mas arriscaria dizer que estes agentes vão se colar com os gestores de recursos humanos, porque não estou a ver que de outra forma é que se pode arranjar um protetor de dados numa organização que não aquele que mexe com os dados de toda a gente, mas... e portanto isto tem que estar implementado a partir do dia 25 de maio, portanto já está em vigor, mas há este período de adequação que ninguém fez nada, na verdade. Já inclui esse texto jurídico sobre proteção de dados nas fichas de entrevista para ter um preço. Pois, agora tem que haver, exatamente. Há uma série de procedimentos que têm que ser implementados e, portanto, venho partilhar convosco essas necessidades, como a segurança e higiene no trabalho, a segurança e saúde no trabalho era tema que dava para uma semana, mas vou tentar trazer a coisa de uma forma mais optimizada para também suscitar a discussão e aprendermos todos também uns com os outros. Pronto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Vamos ver mais vezes. É na semana que vem? Não, não é na semana que vem. Não é semana que vem.